O que eu comprei biscoitão. Deixa eu só colocar aqui na página do... A gente não fala aqui nesse negócio. Vocês pararam no esgoto, né? Se decidindo quais seriam os próximos passos após o... Isso. Peter tem uma visão do que aconteceu com a... Com a caneca que ali estava. Vocês viram que ela foi usada aí, despejada em um dos reservatórios de água da cidade, né? E vocês perderam ali o rastro, então, da Dibela, tendo dois caminhos a ser seguidos, e decidiram por recuar até o refúgio de vocês para decidir quais vão ser os próximos passos, né? Só lembrando que o Jeff, ele subiu em uma torre que tinha ali próximo e viu dois lugares possíveis da Dibela ter ido, né? Uhum. Aqui entra a minha retificação, porque eu tinha dado que os dois lugares eram na mesma direção que ela estava indo, mas não, é um lugar na direção onde ela estava indo, um outro lugar totalmente oposto. Que ficaria ali mais na área industrial da cidade. Certo. Então fica aqui o meu retcon. E é isso, vocês decidiram por... Pra mim é informação nova isso. Não, é informação velha, tecnicamente. É, eu não lembro. Ah, ok. Vocês decidem ir pra casa, então, pra pensar no que fazer. Pra bolar um plano de ação, né? Posso pular à noite ou vocês vão querer bolar esse plano durante a noite pra depois dormir? A gente tem tempo pra isso. Como assim? Temos uma noite inteira. É umas três horinhas ainda. Então acho que dá pra gente pensar alguma coisa. Bom, a gente não pode entrar de peito aberto, né? Não. Eu disse, a gente devia explodir aquele esgoto. Mas ela não tá no esgoto. Não importa, ela ia ficar muito puta com aquele lugar tudo explodido. A gente ia minar recursos dela. Você já esteve numa guerra? Claro, porque existem guerras hoje em dia. Sim, existem o tempo todo. A da Ucrânia continua acontecendo. Pois é. Mas o problema do esgoto é que cai em cima da gente também. É. Que mina recurso dos dois lados. Além do mais, é o esgoto da cidade. É, vocês sabem que o esgoto é mais um meio de caminho dela mesmo, não é o local. É, onde ela dela estão. Dela em si. Então não faz sentido a gente explodir o negócio. Não tinha um negócio lá na espécie de um santuário, alguma coisa assim? Não. O que era que a gente achou dentro do esgoto? Nada. Nada. A gente tinha achado antes disso lá no local destruído. Foi da onde a gente acordou lá, voltou lá pra fazer os... Não era no esgoto, era uma espécie de subterrâneo, alguma coisa assim. Que tinha num lugar onde era a boate que eles três conheceram. Uhum. Bom. Lembrando que o... Príncipe falou que é a última vez que você abandona uma reunião com ele. Uma reunião com ele. Uhum. Tá? E vocês fizeram ali um hackerzinho nas câmeras de segurança da cidade e a Nath deixou a marca dela, né, a assinatura dela lá registrada. E vocês também descobriram que uma pequena parte da cidade está contaminada. Quais as consequências dessa contaminação, ainda não dá para saber. Porque pode ser meio que cedo. Eu não lembro da parte da contaminação. É, técnico, vocês descobriram que o ritual que estava sendo feito ali era para se... macular o sangue dos humanos para vocês verem. Okay. Tanto que quando vocês estavam ali no País das Maravilhas, vocês descobriram que num futuro não muito distante, houve ali quase todos os humanos da cidade ali, eles estavam infectados. Não dava pra se alimentar. Se alimentar. A gente sabe se isso é contaminoso? Contagiante? Ele simplesmente passa de um pro outro, eles usam água pra... pra então, eles estavam jogando um reservatório de água, imagino que seja pela água. E como que eles vão limpar isso agora? A gente não vai. Então, fodeu. Vai ser tipo homeopatia? É, vai, você vai ter... Vai, né? Acabar sendo isso, entendeu? Até diluir parte por milhão. Preciso fazer uma correção na ficha. Pode fazer. Eu vou devolver a... a bolinha que eu tinha gasto aqui. Uhum. Não, a bolinha não. Não, a bolinha sim. Porque eu comprei um ponto de investigação aqui, só que eu tô comprando errado. Eu tenho que comprar aliado às prostitutas. Pode ser, faz sentido. Tem que botar isso na ficha. Porque eu tô usando muito isso, tem que botar isso na ficha faz já. Faz sentido. Como é que eu coloco isso aqui? São... tem aqui, aliados. Mortal aliado fraco, uma bolinha. Né? É uma vantagem. Isso. Mortal regular ou grupo de pequenos mortais fracos. Pequeno de mortais fracos, duas bolinhas. Mortal forte ou grupo de mortais regulares, três bolinhas. Você pode comprar quantos pontos vão sobrar? Devolvendo a bolinha que eu tinha, tá sobrando 7 agora. Tinha um sobrando. Não, eu acho que você tem razão, cara. É 3 por ponto. Se você comprar 3, você vai. É, não sei. 3, 6, 9. Cada bolinha de vantagem são 3 pontos. Não, faz sentido. Se você comprar 3, você vai gastar 9 pontos. Isso. É, eu acho que é isso, não é? É o próximo nível vezes os 3. Não. 3 vezes 3 é 9. Então, por exemplo, você vai comprar 3 bolinhas da disciplina. Você vai gastar 3. Do primeiro, mais 3 do segundo, mais 3 do terceiro. Não, não, louco. Você vai gastar 3 do primeiro, 6 do segundo, 9 do... Não, é 3 por ponto, não é vezes 3. É 3... É vezes o próximo nível. Não, pra vantagem não. Vantagem é 3 por ponto. Ah, vantagem, você falou disciplina. É pra vantagem. Não. Vantagem é 3 por ponto. É, eu acho que a vantagem é por ponto. 3 por ponto, então é isso. É, você vai gastar, tipo, se você quiser comprar 3 de recursos, você vai gastar 9 pontos. Cada bolinha são 3 pontos. Cada bolinha é 3 pontos. Ah, não, então. Faz mais vantagem, amor, caralho. Faz mais sentido. Faz mais sentido, não, compensa mais. Faz muito mais sentido comprar vantagem. Por que eu apanhei? Não sei. Eu quero trocar de lugar. Você, se você quiser, você pode comprar, então, aliados 3. 3 não dá. Eu só tenho 7 pontos. Eu compro o aliado 2. Compra o aliado 3, pode comprar. Fica os 2 pontos pelo roleplay. Fico devendo ponto, então. Não, fica pelo roleplay, tá então, certo. Então tá bom. Não, porque o mestre tem a habilidade de dar vantagem pras pessoas. Então, aliados 3, as putinhas. Né? Às vezes vou zerar o XP aqui, um meu. Aliado. Então. É. Então tá zerado não agora. Não necessariamente um aliado na ficha, não significa que você não tem um aliado ou um game que não esteja na ficha. É claro que, por exemplo, quando você tem ele na ficha, ele está mais propenso a fazer as suas coisas, sim, né? Sim. Mas também você está mais propenso a perdê-lo, está mais... é, aquele tipo de coisa. Isso aí. Beleza. Seguimos. Então vocês estão, já chegam tranquilamente em casa, né? E estão tendo essa pequena breve reunião aí antes de finalizar o dia e finalizar a noite, o dia já para amanhecer, faltando 3 horinhas aí. Decidam bem os então, próximos passos. Vamos lá, qual vai ser a nossa ação? Você tá meio você, cansado, eu sei. Tecnicamente tem 2 lugares para ir. O mais certo que vocês teriam uma certeza é o, na qual direção que... Isso, que ela tava indo, né? O Trumps. Não, pode continuar. O Victor, ele não sabe onde, ele não sabe ir até, ele não sabe onde é o local, mas ele sabe chegar até lá e saberia onde é o local apenas por vê-lo, né? Apenas por olhar. Chegando lá, eu vou saber que eu tô nele. Isso, exatamente. A gente vai, entre aspas, pra batalha, né? Isso. Tá. Trampos, eu quero tentar fazer um negócio. Assim, eu vou discutir um pouco do plano ali com eles, mas eu quero me ausentar um pouquinho antes... pra eu poder meditar. Beleza. Fazer a meditação lá. Só que eu quero fazer um negócio antes. Porque eu quero tentar acessar outro daquele brilho. Outro daquele brilho. Exato. Só que eu não sei ainda como chegar àquilo. Então eu quero fazer o primeiro teste. Beleza. E eu peço pro Jeff um pouco de sangue dele antes de eu subir. Beleza. Pra eu tentar acessar algo diferente. Olha que quando vocês terminarem de discutir aí, de finalizar a noite, você faz isso. Tá. Porque eu sei como vampiro ali, quando eu tomo sangue de outro, como é, eu posso pegar certas habilidades, né? Pra eu comprar. Você já leu o sangue do vampiro. Então, eu quero tentar fazer essa mesma associação. Você nunca só fez que isso. Não, só exato. Porém, você sabe que é perigoso, tá? Porque o sangue do vampiro, ele pode ser viciante. Sim, eu sei. Então, pra você, é perigoso você ir por esse caminho, mesmo que seja pra tomar um gole então, e um copo. Não direto da ponta. Você lembra do meu vício? Sim, sim, justamente. Entendeu? Justamente. Aqui, pra mim, eu tô indo no acerto e erro. Sim. Mas é mais uma atitude impulsiva. Tô misturado com chá de boldo. Se você souber disso e quiser não correr o risco, eu acho que o meu não vicia. Tá, pode ser também. Não, não é. Ah, então não sei, por isso que eu falei, seu, eu acho. Já o seu vai não tem de sangue influência puro nos então, demais, mas nem vicia do mesmo jeito. Mas nem pra mortal o meu funciona. Mas vicia do mesmo jeito. Você só não vai ter a influência de poder, né, de um laço de sangue, vamos dizer assim. Por quê? O Malkaviano em si, ele já tem essa facilidade de viciar em sangue. Mas então o meu daria pra me dar pro Igor, então. Você dá o seu sangue. Não, eu dou o deles, porque você falou que o meu não dava. Não, o seu só não dá pra criar laço de sangue. É, e os outros criam. E mesmo se dá pro vício, eu posso dar no meu padrão. Se for um vício padrão que ele tem, assim. Eu posso tá fazendo algum, tá mexendo em algum, posso estar mexendo em alguma coisa. Okay. Mas sem problema. Vamos fazer assim, se você quiser dar, você pode dar. É que o intuito de dar o sangue era pra ter um laço, que era pra ter um laço, né? Não. Mas se eu falei diferente, vamos fazer o que eu estou falando. É, por exemplo, falou que ele era meio viciado. É, sim. Entendeu? Então é tipo assim, falou que o meu não daria. Então eu pego um dos meninos. Entendi. Mas pode dar se você quiser. Mas mesmo assim, Trampos, mesmo assim, se eu conseguir acessar algo que me dê um pouco mais de força física, entre aspas, por isso que eu tava até vendo do Jeff. Pode ser que me ajude nessa luta final, então eu correria o risco. Tem, se chama. Entendeu? Academia. Deixa eu pegar um negócio. Ô, Tamirão. Esses darinhos são bonitos. Seu negócio tá rasgando minhas roupas aqui, Tamirão. Que negócio? É um prego. Meu xodózinho. É o prego da quininha na madeira redonda. Agora que sumiram no mercado. A barriga não é assim. Ah, é foda. Quanto que tá custando um set de dados assim? Não encontra nem nos Estados Unidos. Não, você vai achar por 5. Será que não dá pra fazer em... Ah, não vai dar. Impressora 3D não sai a mesma coisa. Não vai sair. Depende da impressora até sai. A impressora que sai top o negócio. Eu vi um cara que trabalha com joias, ele só faz dado. Então é ele isso. Ele fez um D20 de ametista. Ah. Vocês precisam desse dia aí, bagulho o que vai poço, ser... Mesmo. O que vai ser feito. É, vamos bolar uma estratégia e um plano de ação. Vamos lá. O plano de ação é fácil, a gente primeiro precisa descobrir onde estão os nossos inimigos. Mas a gente já vai chegar pra entrar e regaçar. Vai chegar onde, Felipe? De peito aberto, assim? Em algum local que você falou que é propício. Ah, sim, o local é grande, vasto. A gente vai procurar lá como quem procura uma agulha no palheiro. Ótimo! Se a gente não souber o local exato, não adianta nada ter um plano. Mas a gente precisa bolar um plano. A menos que seja um plano de fuga. É, precisamos também. A gente precisa bolar um plano do que a gente vai fazer quando chegar lá. Seja lá onde for lá. A gente vai pro combate aberto? A gente não vai? Tem chance do combate aberto lá. A gente pode pegá-los separados. Ou a gente pode simplesmente explodir tudo. Como eles fizeram com a gente? Sim. Pra mim seria a melhor opção. Às vezes eu fico meio incomodada de ter que ser o centro da razão. Ah, não fique, querida. Estamos aqui pra apoiá-la. Mas a gente não vai explodir um local cheio de pessoas. Por que não? Porque além deles serem comida, eles são racionais e sentem as coisas. Os Então, só. Mais um motivo pra explodir. Imagina aqueles gritos de agonia e de dor. Vai ser um espetáculo lindo. Uma verdadeira obra de arte. Escuta. Vamos coroar essa cidade. A gente pode continuar com os gritos, mas a gente ativa alarme antes de fazer a explosão. Quem não tem que sair dali não vai sair dali. Será? Eles podem até pensar que a gente só fez isso realmente pra poupar eles e a gente entra de peito aberto. Eles não vão esperar que a gente explodisse o lugar. Mas vocês têm acesso a explosivos? Não. Então, da onde vocês estão tirando isso? Nós estamos no país das armas. O Jeff, ele fala que ele pode tentar conseguir explosivos com o Richard. Boa, e o Richard deve estar putasso com essa galera também. Uhum. Ele fala que amanhã, logo no primeiro horário da noite, amanhã ele pode já, hoje, né? Não, ele já faz já pra gente ver se a gente tem acesso. Não, é, ele vai depois. É. Querido, estamos no país das armas. Com dinheiro, você consegue comprar tudo. Tem razão, eu quero comprar uma espada. Ainda bem que você tocou no assunto. Eu imagino que nessa cidade deve ter uma loja de armas que funciona 24 horas. Provavelmente tocada por algum neonazista da vida. Pra falar a verdade, eu tenho o telefone de um cara. Que ele pode conseguir qualquer arma. Olha que perfeito. É verdade, um bazuca de 4 canos? Eu acho que sim. Ele é mais especializado. 4 canos é bem útil. Eu acho que ele é mais especializado em armas. Pode ser C4 pra gente também. É verdade? Porra, gente, eu tenho um telefone do puta cara, né? Você tem o telefone do maluco que você pode fazer. Ele pode conseguir. Se ele não tem, ele tem quem tem. Ele tem quem tem. Liga pra ele. Ai, caralho. 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Ele trabalha 24 horas? Ele é autônomo, então sim. Eles estão sim. Vou ligar pro comando das armas, o Trump. E... Não, ele já me conhece. Ah, então tá. Eu tive uma ideia de um plano. Que tal uma festa? A gente não tem tempo. É, a gente não tem tempo. A gente não tem tempo. Assim, ó. Você vai ligar? Vou ligar. A gente pode tentar, de certa forma, durante o dia... Que eles não vão esperar 9. Esse tipo de coisa. A gente pode encontrar pessoas pra ir até lá. Filha da mãe. Conseguir as informações que a gente precisa. Você vê que demora um pouco. O tempo você não lembra o nome dele, mano. Você lembra? Eu lembro. Coloca os explosivos antes. Eu não lembro. Pra demolição, a gente não precisa subir. Só com a ficha, a gente coloca na parte de estrutural. Você quer que eu faça um teste de int aqui pra lembrar? Toca os alarmes. Faça um teste de int, não tem problema. Talvez eu tenha as pessoas. Não, não precisa. É Nathaniel o número. Nathaniel. Eu vou anotar aqui. Beleza. Na ficha, pra ficar mais fácil. Acho que eu teria que ter uma conversa com a Ruth. Caraca, eu vi a foto da Ruth aí no Trello. Puta que pariu. É gostosa? É. E aí? Eu tô achando que era uma veinha tipo a Ruth Ronço mesmo. Caramba. Se essa aí já tá em fim de carreira na prostituição, imagina as novinhas, mano. É que você não conhece esse e-mail, mano. Liguei pro Nathaniel. Você vê que demora um pouco ali pra ele atender, talvez seja por causa do horário, né? É, tem que não, é autônomo é isso. Ele atende com uma voz embargada de sono. É. Alô? Nathaniel? Sim. É, acho que eu falei meu nome pra ele normal, né? Eu não lembro, mas... É a Nath de outra noite? Nath... Eu falo, é de duas noites atrás. Faz mais tempo, eu não lembro quanto. Faz bastante tempo? Uma semaninha lá de manhã. Ah, faz uma semana. É bonitona, pô, ô louco. Ah, a gente se encontrou. Ah, a gente se encontrou no café. Isso, no café. Ah, okay. Eu posso ajudar? Então, eu precisava de uma ajuda sua, só que seria pra hoje à noite. Não sei se você teria como conseguir pra mim algumas coisas. Não precisa ser exatamente pra hoje. Não precisa ser pro começo da noite que vem. É que eu já tô na noite, já é o dia, né? Então é pra hoje à noite. É. Se você quiser, a gente pode se encontrar. E você me fala o que você quer. Eu posso ver se eu consigo providenciar. Eu vou estar fora da cidade, eu vou sair daqui uma hora, eu vou estar fora. Não tá vivo a volta, né? Não. Então posso falar. Eu vou estar fora da cidade agora durante o dia. São coisas simples. O que você precisa? 30 quilos de C4. O que você quer mesmo? C4. Quanto? 30 quilos de C4. 30? Duas bazucas de 4 canos. O suficiente para derrubar um prédio, velho. cara pra, faz... pra destruir as estruturas prediais. É isso que a gente precisa, a gente não precisa explodir o prédio inteiro, é só a estrutura do prédio. Eu precisaria de C4. Você vê que ele dá uma risada. É, mas o que ele conta? Eu acho que você ligou pra pessoa errada, né? Sério? Eu não faço esse tipo de... Você é só... Como eu te disse antes, eu encontro as pessoas que procuram por algo e encontro... pessoas que possam conter o que essas pessoas procuram. Entendi. Se você não entende. Entendo. Eu não... Mas se você precisa de explosivos, você pode comprar no mercado da esquina. Mas aí o problema é que aí no mercado da esquina você dá nome, você tira nota. Infelizmente eu não vou poder te ajudar dessa vez. Você conhece alguém que possa me ajudar, então? Você vê que ele para uma identidade falsa, eu faço, né? É, você ainda reside em Newark? Sim. Tá. Procure pelo Gideon. Pelo Gideon? Isso. Um G, mas sem G mudo, né? Gideon. Gideon, escreve. Ok. Procure por ele na boate Afterlife. Não é a da N, não, né? Não, não existe mais. Então, por isso que eu perguntei, né? Vai que o cara não é da cidade. É. Qual que é a boate? A boate, ela Gideon. Chama Afterlife. Afterlife. Depois da vida, beleza. Talvez ele possa te ajudar no que você precise. Ótimo. Tranquilo. Não, tá ótimo. Muito obrigado, então, Nathaniel. Desculpa acordá-lo. Sem problema. Sabe quem que é Gideon na cultura pop, né? Oh, beleza. Oh, o líder dos sete ex-malvados. Da Ramona Flowers. Liga. Liga. Sabe o Scott Pilgrim? Não. Sai da arca. Eu nunca assisti. Tô querendo assistir. Assista. Saiu o desenho lá também. Tava com isso. É isso, então. Ver o filme e depois o desenho. É que ele não é esse tipo de comerciante, né? De negociante. Então, o que vocês querem dessa vez com ele é diferente. É mais mundano, né? Que a gente quer com ele agora. Isso, exatamente. O meu cara não tem, mas ele me indicou alguém que pode ajudar a gente. Como que a gente encontra esse cara? É só ir na boate Afterlife. Então a gente vai fazer isso amanhã só. Pois é, tô procurando onde é que é essa boate, Trumps. Você não acha nada sobre ela. Que ótimo, não existe boate. Talvez você tenha que ir pro Afterlife pra pegar até ela. A gente já foi, parece que a gente não achou nenhuma boate. Mas por um mercadinho de esquina que vende armas, vou até lá. Provavelmente deve ser alguma coisa do submundo aqui da cidade. Ou vai ser algo que a gente fosse encontrar realmente no Google. Sei lá. Se a gente quiser encontrar isso, a gente vai ter que ou dar um jeito. Sei. Não falta isso. A gente vai ter que fazer explosivos artesanais, é isso? Olha, é uma opção. Não, vende, mas... Ai. É que assim, o que vocês estão querendo pra conseguir numa noite é meio impossível. É difícil. Vocês podem Eu sei uma maneira... Mas ela é muito arriscada. Não vem com essa norma. O Schwarzenegger conseguiu um carrinho cheio de explosivos. Que pra, por causa de quatro canos em uma noite. Eu consigo. Exato, eu consigo. Difícil, né? A gente pode invadir a sessão de provas da polícia, pegar algumas coisas e sair. Mas aí é muito mais arriscado e é outro plano. Não rola, não dá tempo. Exato, não, vamos no safe. Procura aí, vê se tem alguma loja de armas nas proximidades. De preferência que trabalhe 24 horas. Tem alguma... Na proximidade, não. Mas tem lojinha de arma 24 horas. Olha, tem, mas eu acho que tá fechada devido ao toque de recolher. Tem essa. Possivelmente. Fica aqui perto, dá tempo de chegar lá? Não, é longe. Então, mas assim, a mais próxima, ela é mais próxima ao centro. Ao centro, né? Não, essas coisas não teriam na periferia. Não dá pra ver até lá. Vamos bolar um plano B, caso nós não consigamos o explosivo. Tá. O que a gente Porque faz mais sentido. Eu. Então, Podem sempre ir ao diálogo. Nem tudo se resolve na porradaria. Até agora ela tava se resolvendo. Eu não quero falar não, mas os caras prenderam nós por uma semana, vai ser na porradaria. Não, não queria. É pessoal. Não é pela cidade, é só pelos que... Porque pela cidade eu ia falar pro príncipe, se vira. Não é mais no nosso rabo. Exato. O nome da crônica agora é Pio de Bela. É só porque é pessoal. Bom. Tem alguns recursos que a gente pode utilizar. Dinheiro. Dinheiro. E umas certas amigas da noite aí. Ok. Posso pedir pra elas, de repente, comprarem as coisas que a gente precisa amanhã. Posso pedir pra elas irem até o local que eu vislumbrei tentar encontrar o nosso alvo. Seria interessante elas ficarem na região pra ver se... Olha, veja uma de Bela. Então. E elas ligam pra gente durante a noite, claro, né? E aí a gente pega eles separados. Um por vez. Ideia também. E deixa o demonião por último, porque é o pior. Demonião? Olha aí pra baixo, assim. O que foi? Olhei pro selo no chat. Que susto, achei que você tá falando pro seu pau, mano. Eu ia falar por que essa palhaçada agora? Do nada! Pronto. O selo é na garagem, mas não tá na garagem. Ele tá dentro de casa. Tudo bem, demonião olhando pro chão, olhando na direção da garagem. Não, isso não é um demônio. É verdade, a gente não sabe o que é. Vai falar com os traços no... A escrita não é pra seres demoníacos, então não. Bem, faremos então. Eu acho que é uma boa estratégia. Uma hora, só que a gente precisa pegar as informações deles, como que a gente vai saber exatamente onde eles estão pegando esse parado. Bem, a gente sabe por onde que a de Bela entra pra chegar no local dela. Ela deve sair por ali também. Não, mas só quando ela estiver fazendo algo. Se ela acabou de saber que a gente saiu de lá, ela não passaria por ali novamente, eu acho. Não ali no... Lá onde ela entrou no bueiro, indo pro local dela. Não onde tava a cerimônia. Não, exato. É, ela provavelmente não sairia de onde ela tá. Não sei, ela não sabe que a gente tava atrás dela. Eles parecem estar andando livres pela cidade sem problema nenhum. É que eu ficaria com o pé atrás. Eu não queria falar nada não, mas eles pegaram a gente sem problema nenhum. Você teria medo de alguém que você pegou sem problema nenhum? É, a gente pode usar isso quando pega assim. O excesso de... O excesso de confiança é sempre uma vantagem pra eles. Tá, e o restante? A gente pode pegar a de Bela e fazer ela falar do restante. É. Ou a gente pode só matar ela também. Senhora. Eu gostaria de falar com você. Você gostaria de falar com ela? Não, não vou falar não. Não? Ô, Trump, só de gente, fica até uma praça na frente, não tem? Ou ali perto? Perto, sim. Próximo, sim. É muito. Não virando a esquina, mas tem, que é o quarto da folha de cerejeira lá. É. Tecnicamente é o... Eu vou... Falta muito tempo ainda. Uma hora, mais ou menos. Não, uma hora dá pra ir. Eu vou rapidinho lá e voltar e eu vou fazer umas estaquinhas. Vou pegar uns galhos e fazer umas estacas. Ok, você vai precisar mais de uma hora pra... É, não, eu vou só pegar o galho e vou voltar. Eu vou pegar você um... Você vai precisar de um galho, não um galinho, um galinho. Você vai precisar de um galho. É, um galho... Beleza. Eu levo alguém comigo, porque eu tenho que forçar um, né? Marte compra vassouras. Muito fino. É, eu vou enfiar um cabo de vassoura no seu coração. Fala se é fina. No meu, não, por exemplo, um vampiro talvez seja complicado. Tem que ser uma parada dura, né? Cabo de vassoura é duro. Quem você vai levar? O Jeff? É, acho que o Jeff é o único que tem força maior que eu, né? Beleza. Tem mais força, leva ele rapidinho, só pra pegar uns galinhos. E a estaca eu faço depois. Beleza, tá. Você vai fazer alguma coisa, Victor, ou não? Não sei o que foi decidido. Vai usar... Meus aliados? Então, a gente pensou em deixar ele com os aliados pelo local, porque você tem quantas aliadas aí? Então, faz um teste aí de um grupo. Um grupo. A gente dá pra deixar ela em pontos específicos perto de onde a gente viu lá. Vamos jogar. E elas não nos avisam a hora que a de Bela aparecer. Eu tive dois sucessos. A hora que a de Bela aparecer, elas avisam a gente. E a gente vai lá, estaca de bela. Beleza, ele te dá o tanto que você precisa ali. Tá, e aí enquanto eles vão procurar a coisa, eu vou fazer a minha, meu... Tá. Uma coisinha ali. Vou procurar a Ruth. Dá, falta uma hora pra amanhecer, hein? É. Conversa por telefone. Você não tem o telefone da Ruth? Não. Que caralho de vampiresco, que não tem o telefone da puta. Não, eu comprou contatos, agora tem. Aliado, tem ela como aliado. Você tem o telefone dela. Aí, ó, tá vendo como é? É, na última noite a gente ficou bem mais íntimo, né? Exato. E você até ofereceu. Não, não me preocupei em pegar telefone, dá pra dizer que eu peguei? Diferente. Tô ligando pra Ruth. Tá. Vamos lá então. Vamos por parte. Você aí que tá chamando aí. Não. Você vai... Tá no silencioso. Tá no silencioso. Ela deve estar trabalhando. Você vai com o Jeff até, o par, até uma praça mais próxima. Uma mensagem. Faz um teste de int e sobrevivência. Mais parece um dado dele. Você tá procurando pra uma fazer uma estaca, só ou mais? Fazer pelo menos umas duas, né? Duas? É. Ok, então. Pra dar, sei lá, uma pro... Pro Peter e uma pro Jeff. Estaca, tá virando um garoto perdido isso aqui, já. Tenho dois sucessos, Trumps. Cara, você não consegue achar ali nenhuma madeira que seja forte o suficiente para o seu objetivo, para fazer uma estaca. Você vê que são árvores finas, são árvores finas, mas elas não são tão fortes assim, que aguentariam talvez uma disputa com outro membro para você fazer a estaca. É, se eu não achar, eu não vou ter tempo pra procurar de novo, eu vou voltar. É. Beleza. Vamos presumir que você não foi tão longe, você foi mais próximo ali. É, eu fui ali. Próximo ali, pra não... Isso, até porque tem um toque de recolher, tem tudo é. Isso. É. Eu presumo que foi um pouquinho mais difícil você achar, tá? Uhum. Victor, você liga, você vê que demora um pouquinho pra atender, mas ela atende. Ah. Alô. Alô. Gucci. Sim, meu amor. Bom ouvir sua voz. Eu digo mesmo, pensei que você não ia me ligar mais. Ah. Eu sempre ligo pra você. Então, mas... Eu fico ansiosa esperando por esse momento. Ah. É que agora já está um pouco tarde. E eu preciso descansar. Mas eu preciso vê-la e eu preciso da sua ajuda, minha cara. O que você precisa? Preciso que você reúna o máximo de meninas possível para levá-las para trabalhar num outro lugar da cidade. E eu pago a noite de todas. Eu preciso vigiar um local e encontrar uma certa pessoa. E aonde seria a festa? Ou o local? Ah, eu descrevo em linhas gerais aquilo que eu vi de cima da torre para ela. O distrito ali, mais ou menos, onde estava. É um lugar que tem muita luz, assim, assado. É, você tá falando região. De metade da cidade, praticamente. É tudo que eu tenho de informação. Bom, me fala uma outra coisa. Gostariam de fazer compras amanhã? Eu sempre gosto de fazer compras, né? Eu vou deixar um dinheiro com você. Ela sabe o nosso esconderijo onde é? Claro que não. Não, né? Olha, você tá perto da 15 com a 32? Dando um cruzamento. Esse horário eu já tô no meu apartamento já. Droga. Mas se você vai me dar dinheiro, você pode me fazer um TED, não tem problema. O bom e velho TED. Não tem Pix? Não existe Pix lá, ó. Ainda não existiu. Pix é aqui só. Pix é só aqui. É, acho que vai ser mais prático assim. É mais seguro. Eu vou mandar um dinheiro pra você e uma lista das coisas que eu preciso. E o restante do dinheiro você gasta com você. Quero vê-la bem bela na próxima noite. Agradeço. Ficarei ansiosa esperando a lista, então, pra poder atender. Vou mandar já, então. Tenha bons sonhos. Sonhe comigo, então, você. Sonharei. Muito obrigado. Mentira. Tchau, vampiros lindo. Não sonham. Tchau, minha amada. Aí você vê que ela desliga. Sim. Viado, fica no chão. Pelo amor de Deus. Aí você vê que ela desliga e... Você vai fazer o TED? O que você vai colocar de lista pra ela comprar? Vou fazer o TED. Ok. Tem recursos 3. Quanto que eu consigo mandar num TED, assim, de boa pra ela? Ah, o limite aí. Vamos colocar, eu não sei quanto... Uns 1.500 dólares, talvez. Só que lixo. Tá ótimo. 1.500 dólares. É. Valeu pra caralho. É o que eu mando, 1.500 dólares. Beleza. Você não é rico não, parceiro. Quem é rico compra recursos 3, 5 aí. Aí você é rico. Não, eu tô dizendo mesmo. Eu tenho recursos. Então você é rico. Tô bem pra caralho, mano. Você tá bem pra caralho, mas... Ok, 1.500. Você trabalha? Não dá pra... Eu não sou um vampiro. Filho. Então você não tem proventos. O que vai ser a lista que você vai mandar pra ela? Caraca. Nem dá pra pedir muita coisa com essa grana. Caralho, uma arma não é cara não, se você quer. 1.500 dólares? Você então, você compra uma Glock? É. Não, mas não quero a Glock, eu quero uma bazuca de 4 canos. Amor, vamos ser sinceros, como é que você vai andar pela cidade com uma bazuca de 4 canos? No meu sobretudo. Você tá fumando droga? Não. Ô, pede pra ela comprar uma espada pra mim. Ah, a espada provavelmente vai custar 1.500 dólares. É que assim, ó, se você for comprar armas, você não vai conseguir armas de imediato. Por quê? Você precisa comprar, vai ser aprovado, ela demora, vai ser emitida a licença. Então, assim, de maneira lícita... Se eu tivesse a grana que eu tava imaginando, rolaria. É que assim, tecnicamente você tem a grana que você tá imaginando. Quanto de fogos de artifício a gente compra com 1.500 dólares? Bastante. Mas eu falo sobre assim... Isso. Pólvora a gente vai ter. O TED, ele existe... Olha! Pólvora a gente vai ter. 1.500 dólares de fogos de artifício é muito. E pra você comprar legal... Pra destruir só a base do negócio, fazer aquilo lá cair, você vai ter que passar pelo processo de legalização. É só a gente saber os pontos exatos e a gente vai pôr dos... Bom, temos metade de 1.500 dólares. O que dá pra comprar com isso? O Jeff, ele fala assim, que o Richard, ele é mercador. Ele faz esse escambo de armas e coisas... Coisa do tipo, por isso que ele vai falar com ele na noite seguinte. Então a gente fala com o Richard. Talvez o Richard possa conseguir o C4 pra gente. E a gente vai tocar o alarme de incêndio, esperar que eles não saiam do prédio e demolir o prédio. Basicamente. Você sairia de lá se tocasse o. Claro. Eu sei o que eu vou pedir pra ela. A gente é vampiro, mas ainda se cair um monte de escombro em cima da gente, a gente morre. Você já viu aqueles detectorzinhos de presença que é uma Shopee, um negocinho que é um plástico vagabundo. Você coloca aqui e quando alguém passa, ele forma uma cortina de luz e ele toca. É baratinho aquilo, né? Possivelmente. Quantos que eu compro daqueles com 1.500 Nossa, dólares? Um monte. Todos. Todos, né? Todos. 1, 2, 3, 4. Eu peço pra ela me comprar 50 dessas... Okay. Campainhazinha desses detectores de presença. Com, e eu quero um que daqueles que você que vem com fita dupla face atrás, que você arranca o papelzinho e consegue colar na parede. Beleza. Se não tiver, pede pra ela comprar fita dupla face à parte. E se não tiver pra ela comprar fita dupla face, já colocar pra mim no, nas campainhazinhas. E o resto é pra ela gastar com ela. Deve gastar o quê? Uns 100, 200 dólares com isso daí? É. Por aí. E o resto ela vai gastar pra ela. Olha, tô perdendo uma bolinha de dinheiro para comprar 50 sensorzinhos de presente. Pois é. Ele parou de comprar uma espada pra mim. Só eu, posso comer esse último aqui? Ou não? Acho que não. Pode matar, pode matar. Tá, eu mando uma mensagem pra ela e falo, ó... Pede pra ela cortar. Eu tô querendo comprar uma espada também... Aproveita, se der tempo, visite algumas lojas de armas que vendam espadas e vê preço pra mim. dar uma cotada. Só manda uma outra mensagem. Alguma em específico? Deixa eu ver aqui. Eu escrevo assim, Hattori Hanzo KKK. Não, eu não quero uma katana. Não? Escreva Victor Kruger KKK. Eu quero uma que corte dos dois lados. Victor Kruger KKK. A espada. Procurarei a espada de Victor Kruger. Deixa eu ver. Não é Conan. Tá quase. Vamos lá. Deve ser do Kru, o conquistador, alguma coisa assim. Não. Puta, não é Highlander, né? Highlander. É. Agora me veio o Victor na mente. Highlander. A espada dele é toda desmontada, na maletinha, abre. É verdade. Ele vai desmontando, ela morre, mano. É muito foda. Essa espada é foda. Vai ter um espadaço. Aí eu gostei. A espada ele leva uma maletinha assim. Ele vai juntando as partes, ele faz assim, ó, a guarda dela. E é mais duas lâminas. Beleza, então. Se os explosivos não derem certo. Aí é um problema. Aí a gente vai ter que pegar eles separados. Fica. Vamos presumir que tudo está meio que acontecendo ao mesmo tempo. Ele fica falando com a Ruth. Você sobe para fazer a sua meditação, né? Então você faz aquele ritual, você coloca a música que você costuma ouvir, você põe o capuz, ou você vai fazer diferente? Nossa, não, eu faço da mesma forma. Ok. Faz um teste de... autocontrole e determinação. Tá, beleza. Autocontrole. É os dois atributos ali, é social e mental. Tá. De 1 e 4, inspirando as ações. Tive 3 sucessos. 3 sucessos? Isso. Ok. Você vê que a música ela vai entrando na sua mente ali, ela começa a ficar como se fosse já uma música dentro de um sonho, fica longe, longe, longe. E de repente ali vários pontos brilham para você, como se fossem estrelas ali no horizonte, tá? Porém, existem 13 pontos que brilham mais próximo de você ali. Que são 3 pontos que... 3 ou 13? 13. 13. 13. São 13 pontos que estão ali mais ao seu alcance e que você conseguiria, né? Nesse intuito de você estar buscando talvez ali uma força, alguma coisa, você consegue identificar que tem um ponto que ele brilha de uma maneira diferente quando você busca ali por esse sentido de força, de, né, força física e esse tipo de coisa. Então ele aparece como... Ainda assim é uma luz que parece uma estrela, mas ela brilha de uma maneira diferente das demais, tá? Ela tem tipo um cintilar diferenciado. Isso, exatamente. Malu! Esse daí é um planeta. Você vê que todas elas ali, elas estão meio... Todas as luzes, elas estão meio que conectadas. E você percebe que menos essas 13. As 13, elas não estão conectadas com as outras luzinhas, assim. Nem entre elas. Elas são separadas. Elas são separadas. Eu sinto acesso a alguma delas? Por enquanto não. Mas você sente que elas estão lá. E eu consigo caminhar até elas, pelo menos. Você consegue fazer com que a presença do brilho delas venha mais próximo a você. Tá, mas eu consigo de todas elas ou só uma delas? Faz um, joga um dado aí. Um dado só. 2. Você consegue fazer com que uma venha até você? Tá, então vejo essa que me trouxe essa sensação da força. Ela vem, você vê que ela percebe que ela vem até você esperando ali, como se estivesse esperando alguma coisa. Eu faço a mesma coisa que eu fiz da última vez em que eu meio que troquei. Eu tento conversar com ela enquanto eu falo comigo mesmo. Puxando aquela força, certo. Fazendo aquilo. Certo. O que vem na sua mente quando você faz isso, tá? Você não é mais o Peter. Agora você é o Jimmy Gambino. Gambino. Tá? Jogar o jogo. Jogo era. É sua vida. Tá? Uhum. Você é um marginal. Você é um apostador experiente. Maria. Você tem muita sorte e sempre acaba dando a volta por cima. Boa, garoto. Todas as situações que você se põe. Tá? Pera aí. É marginal, apostador. Apostador e prevalente. Experiente. Profissional. Você é um apostador experiente. Ah, experiente. Isso. Você sabe como é que funciona uma aposta, quanto que dá pra jogar em determinada situação. Como que é o resto da descrição, perdão? Você sempre tem a sorte de sempre dar a volta por cima em todas as situações que você entra. Então sempre acaba dando bem pra você. Você é prevalente. Certo. Você tem um amigo que chama Larry. E ele é conhecido ali no seu meio de Léo e Chave de Cadeia. Que da hora, mano. Eu quero jogar nesse cenário. E ele é um cara que ele sempre alertou você não se atirar de cabeça nesse tipo de situação. Não, obrigado. Então ele é meio que o cara que sempre alertou você a não fazer... a tomar cuidado, a ser mais precavido, né? Twist, Messias. Nossa, por favor. Porém, você acaba por não dar ouvido, né? Você nunca lhe deu muito ouvido e você acabou perdendo até o último centavo num jogo de poker milionário contra um mafioso. E você sabe que você teria apostado sua mulher e filho se você os tivesse. Nossa. Mas como você não tinha família, você simplesmente fugiu pra tentar se livrar da sua dívida de jogo. Você pode me mandar essa descrição depois, posso todinha? Mandar, eu anotei mandar. Aqui o básico, mas tá. Posso te mandar. Mas o que acontece? Você foi pego pela máfia. E a máfia decidiu fazer de você um exemplo. Aliás, ela decidiu fazer de você vários pequenos exemplos. Que foram embalados em papel celofane. E é como se aquele brilho, aquela luz, estivesse contando pra você ali a história de vida dele. Uhum. Caralho. E você... é meio como se você absorvesse parte daquilo... Inclusive os papéis de celofane. Não, inclusive os papéis de celofane. Okay. Mas algo a mais. Tá? Você vê que esse brilho ele não se apaga do local ali, ele volta pro local da onde ele tá. Você sente que o seu sangue ali em si, ele fica um pouco mais forte. Você sente ele mexendo, ele correndo por você, ali dando mais uma certa flexibilidade, uma rigidez maior, uma força maior, tá? Então você tem, em termos de jogo, em termos de regra, mais 2 pontos de força pela próxima noite. Tá? E... você continua ali com todos aqueles brilhos ali, agora esse brilho que você sente se estava de frente, ele já não tá mais, ele tá igual aos outros ali. E agora tudo aparentemente está normal. Tá. Eu termino de fazer a meditação, porque daí eu tento assimilar toda essa situação. Não a situação em si dos 13 brilhos, mas do que eu aprendi ali com aquele brilho em específico, tá? Então vou tentar assimilar tudo isso que me foi passado e meio que... porque eu entendi que eu deixo de ser aquela pessoa lá quando eu realmente me entrego meu corpo àquilo, né? Como aconteceu... Como assim deixa de ser? Não deixa de ser. É que assim, eu era sempre o Peter, mas eu tava sendo um Peter que não era o Peter. Ok, sim. Entendeu? Sim. Então, eu meio que me deixo levar por aquela história toda ali. Você é que dessa vez foi agora, diferente, né? Foi diferente daquela outra vez que você adicionou uma outra pessoa ao seu espectro, ao que você tinha aqui. Dessa vez, como se aquilo contasse uma história pra você, né? E você não absorvesse nem mudasse de pessoa. Ah, entendi. Eu continuo sendo Peter. Você continua sendo Peter. Por algum motivo ali, você sente que você está um pouco mais forte ali. Não, aquilo não adicionou, não te deu uma outra personalidade. Você continua sendo o Peter, você ainda tem... Mesmo quando você é o príncipe, você ainda é o Peter. Só que você é o Peter um pouco diferente. Sim. Você não é um terceiro Peter. Um semblante. É, você não é um terceiro Peter nesse momento. É um Peter aprimorado. É, ele não é. Ele é um Peter aprimorado, mas é como se ele fosse um Peter que tivesse absorvido a história de outra pessoa. Uhum. Ok? Entendi. Então é isso a princípio que você sente. Tá, perfeito. Em termos de jogo aí, você for buscar com quesito pra ficar mais forte. Eu disse força, né? Dois pontos, mas você pode decidir onde você quer colocar. Se você quer colocar em força, destreza ou vitalidade. Se você for pelo Jimmy Gambino, você pode pôr destreza. Vou pôr destreza, então. Acho que faz mais sentido. Mas, finalmente, hein? Depois de 2 anos que eu fiz isso aqui... Nossa! Então agora você é um Peter aprimorado. Agora eu sou um Peter aprimorado. Peter perfeito. É um Peter perfeito. Quando virar a lua, você pega a charmosa. Isso vai valer até você acordar, né? Depois que você acordar, é só durante a próxima noite, tá? É, só durante a próxima noite. Exatamente. Beleza. E vocês todos, enfim, são abatidos aí pelo abraço da noite, pelo abraço do dia, né, no caso. Já devidamente acostumados, vão até o quarto de vocês, fazem tudo preparativo pra poder descansar. Dormir. E acordam. No dia seguinte, como já de costume, o Jeff ele é um membro que ele acorda antes de todo mundo. E ele deixa um bilhete pra vocês. Mas que vagabundo. Dizendo que ele foi aí falar com o Richard pra perguntar, pra verificar. Esse cara é parça. Porque eles é, ele é e não é ao mesmo tempo, né? Ele é parça do Jé só, mas... Não, o Jé é parça. Ah, ok. E vocês acordam, vocês percebem que tá lá, os 50 negocinhos, eles estão colocados dentro da garagem de vocês. Você não trouxe endereço pra ela? Não. Eu não posso ter endereço pra ela. Como que ela se descobriu? Já teve alemã. Ela já foi? Ela já foi lá, se eu não me engano. Posso estar enganado. Eu tenho essa impressão também. Mas eu acho por isso que eu perguntei. Eu tenho essa impressão também. Ok, temos 50 campainhas. Só que sem espada. Sem espada. Mas qual que era a sua ideia exata com essas campainhas? Essas campainhas são maravilhosas, ó. Colei aqui. Passa. Não, essa parte eu entendi. Passa. Mas onde a gente vai colocar isso? E vocês percebem que o Victor, ele tem uma... Ele tá com uma presença um pouco mais feminina. Ele não tá com mais aquele... semblante muito masculino. Ele parece que agora ele é de fato uma mulher e não um homem, tá? Você percebe essa diferença, tá? Ah, o Geia tá tão feliz aqui agora. E passa! Agora o Geia tá feliz, eu passo. Tindom! Viu? Eu Sim. sei onde você está. Certo. Mas aonde a gente tem que colocar só lá onde ela passa exatamente. Sim, no escuro, no meio do combate. A gente esparrama esses sensores pelo lugar. Ficamos escondidinhos esperando as pessoas nos alertarem das suas presenças. Então nós os executamos. Mas a gente precisa saber onde eles estão passando. A gente só sabe da Bela. Eles devem ter um refúgio. Sim. A gente vai ter que confrontar eles dentro desse refúgio. Porque eu não consigo minha bazuca de 4 canos. Vamos esperar pelos explosivos do Jeff. Sim, se ele conseguir, perfeito. Se ele não conseguir, a gente vai ter que lutar contra eles. Não, mas a gente precisa encontrar esse lugar primeiro. Sim, mas foi o máximo que eu consegui Vamos extrair da Ruth. Vamos procurar, então, enquanto o Jeff está lá. Mas isso aí, eu acho que a gente pode instalar já, aproveitar para pegar de Bela. no caminho que ela faz, a gente pode deixar instalado, a gente espera tanto na frente quanto atrás dela, onde está instalado, e quando ela passar e fizer o barulho, a gente consegue dar emboscada nela. É uma ideia. Vamos primeiro procurar o local, para ver se o Victor acha onde que é. Vamos lá. Certo? Certo. O Victor tá diferente. Sei lá. Talvez você tenha que corrigir ela quando ela fala Victor. Fala Victor não, Vitória. Mas aí fica a seu critério, tá? Vamos... Eu pensei também em fazer pelo menos uma estaca. Eu acho que o Jeff é forte o suficiente pra estacar alguém, se você quiser falar com a Dibela. E... Ontem eu fui procurar uns galhos, não achei. Pensei... Talvez a gente não precise falar com ela. Posso usar alguma das minhas habilidades pra tentar descobrir alguma coisa pra gente matar ela. É, então, mas ela precisa parar, né? Ah, sim. O estaca é a melhor forma de você parar e levar pra algum lugar que não tenha problema. Exato. E como eu não achei um galho, eu pensei, talvez, será que um cabo de machado seja forte o suficiente? Sim. Ai, Tolinha, tem móveis nessa casa. Pegue os mais horrorosos e arranque as pernas deles. De sangue aí, todo mundo. Mas não toque nas mesas mais belas. Uma checagem de sangue todo mundo. Um house check. A gente curou todas as coisas, Trumps? Eu não lembro. Sim, curado. Dado. Você está com 2? É, tem uns gastos aí. Porque eu sou potência de sangue 2. Tirei 2, me fudi? Fome. Sim, você adicionou um ponto de fome. Ah, a gente curou no último, né? Não, então não apago não, então tá certo. Ai, tenho fome. Eu também tô com fome. Eu sou o habitual. Deixa eu jogar aqui de novo. O meu cheque é pelo é o tanto de fome que eu tenho, né? Não, não é um dado. Acordam, né, como habitual, vocês. Você tem fome zero. Não, mas eu jogo tanto de fome. 10. Todo mundo tem 1 de fome sempre. Nossa, eu fiz só um risco. Mas eu tô com 3 de fome aqui, eu tô meio fominha. Apesar que eu tomei um pouco de sangue do gel ontem, né? O curum. A gente não tinha bolsas de sangue na geladeira? É que a gente chegou e foi fazer os planos, eu nem pensei nisso. Então faça isso agora. É que é foda, velho. Ficar, já vai sangue acabar. Sangue frio, cara. Sangue gelado? Que peraí, tá, a gente já volta. Fique tranquilo. Eu que não vou tomar isso. Nossa, que é isso? Onde fica o clube das mulheres mais próximo? Que você fez? Eu não frequento? Preciso me alimentar. Não frequenta? Não. Ah, Tolinha. O que aconteceu, Sué? Que susto. Saudade. Desesperado. Saudade. Que é isso? Que é isso? O que tá acontecendo, que é pelo amor de Deus? Papai tá jogando, ó. Tá todo mundo aqui, ó. Au revoir. E esse relógio aí, meu? Vou mandar a figurinha de aqui pra você. As figurinhas ficaram muito boas. Não, o Whispers é o melhor, mano. Whispers. Ficou muito bom. Eu não tá acostumado a fazer ligação de vídeo. Do nada? É igual, a Suelen também. É igual. Tem aquele meme. Mãe quando acorda. O que é? A Suelen é igualzinha. Posso ser eu. Cara, eu sempre vou assim, Sueli, no tornozelo. O que é? O que aconteceu? O que foi? Tá, enfim, desculpa. Relaxa. Imagina. Todo mundo jogou, fez a checagem. Sim. Beleza. Sim, já ganhamos de fome. Vamos, então. Eu tomei clube das mulheres. Aquela bolsinha de sangue lá pra... Certo, agora que você vai procurar essas bolsinhas de sangue, elas não existem mais. Não tem mais nada na geladeira. Não tem mais nada, então. Caraca, como assim? Não sei, eu não tomo esse sangue. Ah, porque algum inútil não comprou. Não, pra falar a verdade, a gente ficou 7 dias fora. Quem que entrou aqui? Exato! É aí que tá! Entraram aqui dentro? Não, peraí. Prioridades. A gente tem câmera ali? Tem todo um sistema de segurança. Vai ver, cara. Vamos lá procurar aí nos meus sistemas de segurança. Vocês vão ali próximo à data, vocês percebem que a Iris, ela entra... E ela pega sangue, mas você vê que ela tá pegando coisas ali pra se preparando ali pra alguma coisa. Então ela pega sangue, ela junta ali algumas coisas, ela pega livros, começa a dar uma lida. Meio como se ela estivesse se preparando ali pra alguma coisa. Que vaca. Eu vou ter uma conversa séria com essa garota. O problema é onde que ela tá, né? Assim. É. Mas ela tá do nosso lado ainda? Eu não sei! É. Faz um teste aí de... Hello? Como que a gente consegue contato com ela? 20 e... sagacidade. 20 e sagacidade. Cara, o foda é que eu tô com muita fome. 3, 3, 6. 20 e sagacidade tá onde? Sagacidade é no meio, Ju. No meio. Tinha 2. Só 20 só. Cidade, que bom. Um okay. Sucesso. Um, dois, três, quatro sucessos. Nice. E quatro sucessos. Esse aqui não dobra? Então dobra. São cinco, né? Dois com dois, quatro com um, cinco. Cinco ah, o sucessos. Dez vira dois. Cada dois, a cada dois sucessos você dobra. Acho que dois, dez virasse, achei que dois, dez virasse mais um. Então cinco sucessos. Beleza. É, você, a Victoria, ela vê que na câmera, ela meio que, você percebe que a Iris, ela tá se preparando ali, ela tá tirando algumas coisas do lugar, mas você percebe que ela tem uma, ela tá com um olhar meio aflito, né? Como se ela estivesse se preparando pra algo ali, fazendo as coisas ali. Tanto que você consegue ver na câmera, ela separando em cima da mesa, assim, três granadas. Ela pega uma arma ali, ela onde começa a colocar isso? O sangue isso dentro daqui? Da bolsa. É como se ela estivesse se programando pra fazer alguma coisa. Alguém me ouviu, finalmente. Muito me assusta pensar que foi essa faca. A gente faca. Não tem o contato dela? Vocês têm o contato dela. Mas então, tá vamos lá. Pra... Tem alguma coisa dela na casa da Iris? Vocês vão até o quarto dela, tá tudo dela lá. Tudo dela lá. Ela está se preparando pra uma guerra. Vou ligar. É, foda-se, vou ligar. Me atende. Tá aqui o WhatsApp, vou mandar uma mensagem pra ela. Eles não têm WhatsApp. Messenger, SMS, todo mundo tem isso. SMS tem. Não dá pra mandar mensagem de voz aqui. Tá, faz um check aí. Check. Do quê? Check, só um dado. Só um dado. Check é só um dado. Três. Pega mais um de fome aí. Louco. Ah, verdade, mano. O celular ali se ativou, né? Vamos ativar o reconhecimento facial já nessa bosta. É, você ativa e você pronto. Percebe que você começa a ficar mais rosado. Você tá meio que começando a isso. É porque você ativou o rubor da vida pra poder acessar certo, o celular. Porque entendi. Pra você poder ter digital. Senão o celular ele não reconhece o que entendi. Você tá fazendo ali. Tá? Por que vocês não compraram um Motorola StarTAC 200? Um Motorola C200 ou um Motorola StarTAC? Mas a gente já comprou todos. Vamos comprar todo mundo. Eu falo assim, ó, desculpe, tá o meu de flip que é bombinha. É. Você não pediu um específico. Muito. Eu preciso explicar. Hello. Pense, querida, pense. Iris, sua vaca, onde você tá? A gente viu tudo que você fez. Entre em contato ou eu te mato. Toma. Que rude. Vamos lá, qual que é a nossa prioridade? Manda um haha. Não, não precisa do haha. Já no quarto dessa louco, gente. KKKK. Beleza. Eu tenho como achar ela, se vocês quiserem. Como? Com o ritual. O que o ritual acha? Pessoa, a que pessoa. Você já experimentou sangue? Não, ou coisas dela. Eu preciso ter um objeto da pessoa e eu acho a pessoa. A gente não tem nada de belo. Então, exato. Eu sei que não. Peraí. Mas talvez se a bacia ainda. A gente trouxe a bacia ou a gente deixou a bacia nos esgoto? Deixou lá, né? Se a gente pode voltar. Se tiver lá, eu posso tentar achar. É... Depende de quem for a bacia. Eu né? Acho que. Mas a Iris dá pra gente pegar, procurar já. Por que a gente vai perder tempo com essa faca? Que não tá aqui ajudando a gente. Porque ela deve saber algo que a gente exato. Não sabe. A gente tem que achar de Bela. Tem que comprar explosivos. Mas a Iris aparentemente sabe de algo que nós não sabemos. A Iris sabe de alguma ela tava coisa. Se preparando pra atacar algum lugar pra se defender de alguma coisa. Ah. Então ela tem mais informação. Exato. Mas nós temos duas tarefas. Temos que priorizar alguma coisa. A Nath, ela lembra que o Igor falou pra ela que a Iris ia atrás de vocês. É, a Iris ia atrás da gente. Então eu presumo que ela tá o quê? Caçando esses caras. Exato. Então eu imagino que... Avisa na mensagem, nós estamos a salvo. É verdade. Ô, oh, Nath... Tacando a mina pegou a coisa pra ajudar vocês. Verdade. Eu nós esqueci. Estamos a salvo. Nos encontre aqui. Eu falo assim, kkkk, oi, Iris, a gente tá de boa. Conseguimos sair dos esquemas lá daqueles filha da puta. Mas chega a tocar o telefone dela, ela só não atende ou não toca. Não toca. Então a gente vai ter que achar ela, mano. Morreu. É, então. Mas deixa a mensagem, você tá desligado. Morreu. Morreu. Ela não veio jogar mais, morreu. Não, vamos atrás dela, rapidinho. Mas o ritual? Morreu, calma. Deixa eu ver, calma. É que o ritual é novo, acabei de comprar essa bosta. Já que com ela do grupo? Ótimo. Já faz tempo. Sem dó. Sem dó. Não, mas tá certo. Aqui. Caralho, foda-se aí. Vamos caçar de bela. Olha, tem uma ideia. Perfeita. Vamos dividir o grupo. Parece ser uma boa ideia. Não, nunca é uma boa ideia. Nunca é uma boa ideia dividir o grupo. Não, é uma ótima ideia. Nunca. Cadê o Jack, aquele gostosão? Eu podia ir com ele procurar onde a Dibela tá, aquela vaca, e vocês ficam caçando aí. Que tal? Você vai com as putas lá no lugar? Ei, olha o respeito. Com as garotas da vida. Profissionais do sexo. Profissionais do sexo. Esses nomes pejorativos não cabem mais no século XXI. É século XXI que a gente tá, né? É. É, não é Star Trek, você pergunta. Claro que profissionais do sexo deve ser muito bom de se ter. Como é que você faz da vida? Eu sou profissional do sexo. Sim, ela tem uma profissão. E ela é profissional naquilo que ela faz. Certo. Ela é especialista naquilo que ela faz. Imagina. Quando você fala mulher da vida, mulher de vida fácil, você está menosprezando a habilidade dela. É, mas isso é preconceito. Você, olha, eu acho... estaria, sabe, regulamentado, teria plano de saúde. Eu acho que a gente está no patamar do que nós encontramos como pessoas ou serviço fora do que a gente diz no âmbito sociedade ou humanidade. Então não é o nosso local de fala, tá? Vamos, por favor, encontrar o nosso aí, caminho. O Peter ficou pistolinha. Na verdade é o meu local de fala sim, queridinho. Você é a mulher da vida? Olha o respeito. Olha o respeito. Se vocês pegassem... Se eu escrevesse um livro e nesse livro tivesse escrito Background de Victoria Lafevre, mas vocês veriam que eu já passei por isso. Mas você não é homem? Sim. Hoje então, não, mas sim. Então você é Michê. Que? Michê. Querida. É o profissional do sexo masculino. Tem a puta e tem o Michê. Querida... Vem comigo, vamos no banheiro. Preciso te mostrar uma coisa. Não! Eu preciso te mostrar uma coisa. Boa. Venha comigo. Muito obrigado. Venha comigo. Você já me ofereceu hoje atrás, passa. Não estou afim. Obrigado. Também não estou afim. Então vamos pra missão. Não gosto de velcro, tem muitos pelinhos ficando na boca, não gosto. Só quero mostrar pra você entender. Não Vem comigo. Obrigado. Peter, querido, vira pra lá. Não vira não, Peter. Vamos fazer o que nós temos que fazer. Vamos lá. Tô abrindo o zíper. Para com isso. Olha aqui, querido. Não quero. Limites. A gente Limites, vai encontrar Vamos encontrar. Mulheres vão ao banheiro juntas. A Iris. E elas ficam se tocando juntas. Mas com que mulheres você vai no banheiro? Ai, com todas. Eu posso. Não comigo. Prometo que eu não vou te tocar. Tocando. Prometo que eu não vou te tocar. Prometo que eu não vou te tocar no banheiro. Não. Mas se você quiser, você pode me tocar. Não, vamos pra missão. Só quero te mostrar. Vamos pra missão. Uma coisa. Depois. É importante. Não é pra importante. Pra você me entender. Não é, fica tranquilo. Pra gente ficar mais amigas. Não, tá tranquilo. Eu gosto desse nível de amizade. Sem toques e sem banheiro. Você é loira? Não. Que a gente precisa? Droga. Você é morena? Eu tenho cabelo preto. Como é que se fala morena em francês? Francês, eu não posso entender. Fodeu. Francês é alguma coisa com bico. Ó, eu preciso de um objeto pessoal da pessoa e uma fita de cetim branca. Só. A gente tem uma fita de cetim? É, porque não, eu sou um ritualista, eu devo ter. Você tem uma fita de cetim. É o mínimo que você espera que eu tenha componente pro meu ritual. Veio nas campainhas. O que pode ser mais próximo? Ela tem uma escova de cabelo ali? A gente pode pegar o cabelo da escova, que é o que vai ter pode mais ser, próximo dela. São nas gavetas. Tem calcinhas? Tem. Calcinhas. Escova de cabelo. Ai, queridinho, que noção. Mas lavou, tô jogando não é mais calcinhas nada. Nela. Lavou, tá? Mas não deixa de ser dela, né? Ah, ok. É. Só precisa ser é dela. É pessoal, muito pessoal. É um objeto, não precisa ser um sangue, nada. Ah, ok. Eu acho que... todas as calcinhas. Não, para com isso. Limites. Corta pra Nath com calcinha caída nela. Peguei uma calcinha e vou fazer o ritual. Eu vou banhar a fita de cetim com meu sangue e enrolar no objeto da pessoa. Tá? Aí eu vou fazer uma rolagem de ritual. Isso é tipo uma café. A fita ela vai ser consumida em chamas e revela uma fraca linha luminosa, né, que vai guiando até o alvo. Caraca, é o Coabra. Após o feiticeiro... Não, para seguir a trilha, preciso passar num teste de inteligência mais sobrevivência. Dificuldade igual a 10 menos a margem de sucessos. Uhum. Eu preciso reconhecer o rosto do alvo em algum ponto. Com sucesso, a trilha permanece visível até o fim da noite. Um sucesso crítico excede o efeito até a noite seguinte. Beleza. Tá. Agora é aquela hora de gastar força e vontade aí. Então. É. Agora deixa eu ver como Tramps, que é a eu não sei individual. Se esse contato novo diferenciado que eu tive foi por conta do sangue ou não, né? Eu não consigo fazer essa discernição. Por que você cria o sangue dele em específico? Eu esqueci desse detalhe de sangue. É porque eu tive acesso a algumas coisas lá do coisa que era um outro eu, entre aspas. Uhum. Certo? Eu queria tentar acessar de uma outra forma. E o que eu trago? Como eu aprendo coisas novas como um vampiro, tipo, disciplina nova. É eu pegando sangue de outros e trazendo aquela força pra mim. Então eu queria pegar essa questão depois, né? De troca de forças. Essa questão do uso da troca de forças pra eu tentar trazer aquilo pra mim, entendeu? Forçar pode, essa vinda. Você pode considerar que talvez pode ter sido pelo sangue, sim. Tá, beleza. É, eu tô perguntando porque por conta desse vício meu, entendeu? Porque daí eu vejo como que eu vou lidar daqui pra frente. O que você falou? Apesar do mestre ter esquecido, mas você pode considerar que... Mas mudaria não. Alguma coisa? Não. Ah, então tá tudo bem. Foi mais pela roleplay mesmo que eu peguei, que eu imaginava que... Ah, não tem mais onde fazer. O quê? O ritual, eu tirei 4 sucessos, Tramps. Teve 4 sucessos? Isso. Beleza. Você não tinha falado? Não, a gente tava conversando com o Juninho, aí eu esperei, né? Tá. Você vê que... 4 sucessos achou, pô. Você prepara ali, você... Assim que você... coloca o fogo na fita de cetim, você levanta, o fogo consome aquela fita de cetim e automaticamente um rastro brilhando em dourado, ele sai pra fora ali da residente de você. Só ela vê, né? Só eu vejo. Só ela vê. Aí eu tenho que fazer um teste de inteligência e sobrevivência, sim, né? Pra seguir o rastro. Isso. Em situações que precisam que você... Como se você estivesse seguindo alguém. No momento não precisa. Então... Quem vai comigo, vem comigo. Vamos, bora. Então vamos. Vamos de moto. Beleza. Vamos de carro, porque se ela tiver... A gente for resgatar ela... vai ter que caber todo mundo, até porque nós estamos... Vai junto? Três pessoas aqui, né? Ou vai falar... Você vai falar com suas amigas... Vamos, ou vamos, você vai... vamos. Então vamos de carro. Quem sabe ela que irá ir no banheiro comigo. Tá. São aproximadamente aí... Vamos ver se tem um tempinho fazendo ritual. São aproximadamente umas 8h30 da noite, tá? Vocês entram dentro do carro e saem em direção a um caminho que só a Nath consegue ver, tá? Eu vou só mandar uma mensagem pro Jeff, avisando que a gente tá indo atrás da Iris, pra ele não se perder. Beleza. A princípio, o caminho é um caminho tranquilo, tá? É uma boa compra, sim. A Vitória consegue perceber que o caminho que vocês estão indo é praticamente o mesmo caminho que a de Bela foi, né? E tá próximo ali de um local que você consegue sentir, visualizar, que seria o lugar onde ela talvez estaria, tá? Uhum. Quanto mais vocês vão andando, mais você vai seguindo a trilha, vocês vão se chegando nesse lugar que a Vitória percebe que é o local onde talvez a Adbela estaria, tá? E assim que vocês chegam em uma determinada rua sem saída, o sinal, essa linha, né, esse brilho, essa linha de ouro que aparenta tá mostrando o caminho para vocês, ela se desfaz. Ela deixa de existir, né? Essa rua sem saída é uma rua onde existem vários, vamos colocar, vários pontos e terrenos que não estão ocupados no momento, então é uma rua bem escura, sem movimento, tá? No fim da rua, você consegue, todos vocês conseguem ver, tá? O Jeff, ele vê que no fim da rua é o ponto, um dos pontos onde a Bella estaria, que você consegue ver, tá? E no fim da rua existe um terreno, onde esse muro, ele é coberto por trepadeiras. Tem um portão, um pouco ali vocês conseguem perceber que ele tá muito velho, um pouco velho. Como se ele tivesse entreaberto, assim, quebrado, só que só a parte de cima, fechado, mas entreaberto. E vocês conseguem perceber que na calçada e dentro do local ali, tem um prédio, né? E na calçada e dentro do local tem bastante mato alto, um local ali que não é usado ali por um bom tempo. Será que a de Bella pegou ela? Ela já tá na de Bella ou ela tá nas proximidades pra pegar a de Bella? Vamos ter que descobrir. Esse é o pior caso, querida. Ela morreu? Sim. É uma possibilidade, mas a gente precisa achar o corpo. Sim. Sim. E acharemos provavelmente de Bella aqui também. Se ela ainda estiver viva, campainha na parede, esperando alguma coisa... Na entrada do beco. Ela talvez esteja nesse terreno aí. Vamos procurar. Mas a gente vai procurar sim. Eu posso pousar o Fusca aqui. Se você puder, melhor. É que eu tô com muita não fome sei. Também. Levei essas campainhas. Levou, não especificou nada. Então tá. Vocês estão com uma certa fome aí. É, a gente tá com. Eu tô de boa. É, teoricamente estamos indo caçar eles e estamos indo pra encrenca. É. Então acho que levaria assim. Então tô tirando um e colocando na entrada do beco. Tem alguém? Não é um beco, tá, é beco. Tem a largura de uma rua. É uma rua, né? É uma rua mesmo, é uma rua sem saída. Coloco na entrada então. Tem um prédio, uma parede ali que dá pra eu colocar, né? Tem. Dos dois lados teria? É uma distância longe, talvez. Mas não tem movimento não ali. Tem movimento. Se uma pessoa passar no centro, não passar tão próximo, não vai apitar, entendeu? É, por isso que eu tô perguntando se dá pra colocar do outro lado pra ter duas ali pra tentar cobrir. Não seria eficiente. Tem algum lixo, algum tambor, alguma coisa tem, assim? Tem, né? Coloca na guia. Coloca na guia. Guia é um lugar bom. Na guia, sim, porque a guia tem a distância. É. Na guia da calçada. Na guia da distância. Porque daí passar carro ou pessoa pega. E aí coloca na parede também, porque se na passar na calçada... Parede. É. Beleza. Mas aí eu coloco de um lado só, então, se alcança. É, mas daí passa a pessoa do lados. Outro lado. É, porque daí passa uma pessoa... Gastei 4, tenho 49. Beleza. Gastei 4. Mas você não quer comprar de 50? É, isso eu ia falar. Ficou uma lá no refúgio, né, que eu peguei na parede e não tirei. Ah, é verdade, tem 49 menos 4, então. É, 5. Então, é, 49. Gastei 5. Foram 5 no total. Campainhas. 45, beleza, vamos entrando no beco furtivo, Trump. Se a gente acha ou um corpo ou ela. Então joga em furtividade, então. Eu vou com o Fusca. Eu acho que eu vou com o Fusca. Vou usar, fazer um cheque aqui, mas eu acho que eu vou ficar com muita força. Qual é o cheque? Pra furtividade. Vocês vão jogar destreza e furtividade. E eu Fusca são ou só ativo? Não, qual que é o teste? Destreza e furtividade? Destreza e furtividade. Mano, eu tô perigoso ficar com fome. Quanta fome você tem? 3. 3 já? Beleza. Aquele que eu tomei do Jeff não apaga, ó. Eu só vou jogar dados de fome nesse teste. Assim que vocês percebem quantos que eu tenho? 2. 2 também. 1. Não, 1 foi 10, então é 3. Não. Não, 10 ele só dobra. Só 2, 10. Se tirou 2, 10, dobra. Ah, mas 1 só é só 1, 10. Você jogou dado de fome? É tudo dado só de fome. Só dado de fome eu jogo. Por quê? Porque ele tá porque com eu tenho 3 de fome. 3 também. 3 de fome, eu tenho 3 dados pra jogar. É hoje. É o mestre se divertindo. Bom, assim que vocês começam a ter esse pensamento, vocês combinam entre se de irem furtivo até o local, vocês percebem que o Peter, ele vocês deixam de perceber ele no local. Eu vejo tá? ele. Você vê? Por quê? Porque eu tenho ver invisível. Ah, é? Sentir o invisível. É que é o ver invisível. Vocês deixam de perceber o Peter ali, a Nath, a não ser que ela olhe, pense especificamente no Peter, você consegue ver ele, tá? Você, assim que você faz o esforço ali pra ficar furtivo, você sente arranhões no seu interior ali, na sua barriga. Você sente ali que algo tá se revirando um pouco ali dentro de você e que precisa, talvez, ser acalmada, tá? Tá. Mas vocês partem ali em direção até o final da rua e conforme vocês vão entrando ali até o local... Eu ligo... Não vou poder ligar. Não. Vou ligar a vocês música. Vão percebendo que... Não visualmente, mas aparece, como que eu posso dizer, não visualmente, mas sensorialmente, vamos colocar assim. Sentido. Isso, é como se vocês estivessem entrando dentro de uma clareira que vai apertando ali a situação conforme vocês vão andando até o local, tá? Vocês estão no meio da rua ou na calçada? Na calçada, acho que é melhor, se ela estiver nos cantos. Certo. Conforme vocês vão entrando na calçada, vocês vão percebendo que os ladrilhos, eles vão ficando um pouquinho mais diferentes conforme vocês vão se aproximando do terreno, tá? Eles vão ficando assim, ó, com certos ladrilhos desse tipo. Sabe, tipo um ladrilhinho aqui, um ladrilhinho ali, um ladrilhinho aqui, um ladrilhinho ali. Mas são coisinhas pontuais, sabe? Uhum. Como se fossem pedrinhas soltas ali. É o símbolo da coisa dela, na badada dela, né? E conforme vocês vão se aproximam de fato ali do portão, vocês percebem que o prédio lá dentro, ele é feito de pedras, com pedras escuras, pretas, fortes, né? Uma cor bem fosca, bem forte, que quase que se camufla ali, se não fosse a iluminação não natural que existe ali, né? O portão, ele tá fechado, mas ele tem esse quebrado em cima, tá? O local ali parece não ter ninguém. O mato, ele continua alto do local ali. E as trepadeiras que estavam ali entre os muros, elas, vocês percebem que elas são trepadeiras, mas ao mesmo tempo elas parecem ser árvores que estão misturadas com a trepadeira. E é uma situação meio estranha, é diferente. Vocês estão vendo, mas ao mesmo tempo está diferente daquilo que vocês estão vendo de verdade. Uma tripe de cogumelo. Isso aí. Uma tripe de cogumelo, a gente está entrando numa tripe. Vocês percebem que olhando lá dentro tem uma trilha, que é um caminho de pedras, e a mesma coisa acontece, né, com esses ladrilhinhos, e tem ali símbolos que levam para dentro do prédio ali em si. Eu vou pisando nesses ladrilhinhos, depois que a gente passou o portão. Beleza. Esse portão. Não passou o portão ainda, não, vocês calma. Estão do lado de do lado fora. Dentro, tá de fora. Ah, como descreveu, eu acho que a gente tinha passado já. Não, dá pra ver. Olhando, é que dá pra ver. Aqui é um portão de ferro. Agora a gente veio sem se preparar pra nada. A gente nem se preparou, a gente só portão foi. Não, é portão de grade, porque dá pra ver além. É de grade, né? De grade. Ai, meu Deus. Certo. Tá, vou pular. Tenho reflexos rápidos, tenho agilidade. Graças a Deus, ele peso pena. Calma, a gente não tem por que entrar. Teoricamente, a Iris não tá lá dentro. Mas tem outra pessoa que tá. Sim, mas então a gente vamos não se com preparou calma, nada. Gente. Se você quiser falar pra ele que é aqui, talvez o local onde ele pele, porque só você vê que é aqui, né? E assim conforme você vai se aproximando... Quando a gente viu, ficou... Eu não queria falar, não é, né? Mas conforme você vai se aproximando, essa sensação, você vai perdendo ela. Tá? E você perde a outra que você tinha também. Então você já não saberia dizer onde que é o outro local. Certo. Como foi você optou por ir nesse local, você perde a opção pelo outro. Eu acho que é aqui que ela está. E a gente não está nada preparado. Exato. Não, vamos. Eu mas quero. A campainha não mata ela. Calma, não eu quero procurar a Iris ali fora, Trampos. Você não consegue, visualmente, você não consegue ver nada. Nem ninguém. Tá lá dentro. Tem o pau. Se tivesse lá dentro, nossa, eu imagino que o ritual continuaria guiando a gente até lá dentro. Não, perigosíssimo. Mas ela tem a capacidade de morrer. Vocês percebem que tem, assim que vocês estão conversando, aparece um senhor ali do lado de dentro. Ele tem aproximadamente ali uns 60 anos. Ele tem um ar meio jovial, meio inteligente. E ele fala pra vocês assim: boa noite, estava esperando por vocês. Boa noite. Vocês vão entrar? Ele olha pra mim quando ele tá olha? Bom. Ele olha pra vocês todos. Não, é que eu tava invisível. Sim, mas ele olha pra vocês todos. Ah, boa noite, somos convidados da festa. A minha dama está esperando vocês. Eu imagino que a gente está esperando um amigo. Ele olha pra todos. É, falta um. Eu sei. Bom, eu esperarei aqui com vocês. Você vê que ele abre o portão, faz aquele barulho de ferro. E assim que ele sai, vocês conseguem perceber que ele tem roupas neutras ali. É um bege com um amarelo meio branco. Ele tá com uma calça normal. Ele tem um sapato, ele tá bem vestido. Ele é meio... Ele é corado, Trampos? Se você saber se ele é curado de vivo. Isso. Ele parece, aparenta ser curado. Parece ser curado. Sim. Ele tem aqui no bolso óculos, algumas coisas, caneta, tipo coisinha de velho, usa um caderninho. Uhum. Ele vem. Você vê que ele sai na calçada, ele olha pros lados, olha pra frente. É um prazer revê-los. Hã? Meu nome é Julianos. E serei o seu guia essa noite. Eu tô tentando lembrar se eu já vi esse candango. É. Você não? Não. Revê-los? Desculpa, acho que eu nunca vi você não, meu cara. Tá me confundindo com outra mulher. Bom, pode ser que nós não... Se essa seja a primeira vez que nós nos vemos, eu posso estar confundindo. Eu posso ter visto vocês já antes. E vocês podem ser a primeira vez que vocês vivem. É, pode ser, né? Então, vocês levam, às vezes você pode ajudar a levar pessoas desacordadas, né? É, esses fãs. Não, não, eu não participo desse tipo de situação. Juliano. É um muito prazer, Juliano. É um prazer revê-lo. Adorei a nossa conversa da última vez. Ok. Cara, eu tô pensando... Boa, garoto! Você vê que não funciona nele, tá? Não funciona? Não. Droga. Isso é uma informação importante. Isso é uma informação importante. Tá, mas é o que... Mas você vai gastar o que você tem que fazer aí, tá? Tá, tudo bem. Com ele vivo não funciona. Assim. Posso matá-lo? Não, eu não falei em voz alta. Calma. Vamos. Eu só... Então, como que é o nome dele? Eu só mando em off também. Você disse que me viu? Ele conversou. Conversar comigo? Não conversa. É. Deve ser. Isso foi no presente, no passado ou no futuro, querido? Ele sai, ele se aproxima. Nós ficamos conversando na mesa de um bar. E volta. Quanto tempo faz desde sua última bebedeira? Você pode me lembrar um pouco das conversas? Eu estava ali pra entreter vocês, pra de alguma maneira ouvir histórias. Eu tô pensando lá no inferno, mano. É, teve. Ah, é o cara lá da vilinha, não é? Que é, ele tava ideia. Pensando. Verdade, pode crer. Que bom vocês lembrar. Pode crer. Claro que a gente... Mas a minha dama ainda espera vocês. Tudo bem. Ele tem uma barba rala. Eu vou, né? Meter um. A Iris já chegou? Ele tem os cabelos grisalhos, tá? Eu acho que é uma boa. Ele usa uma roupa simples, mas uma roupa de alta qualidade. Uma roupa bem neutra mesmo ali. É um bege, um branquinho, um amarelo. É como se fosse, sabe aquelas roupas com aqueles coletinhos de explorador, com aqueles senhorzinho de chapéuzinho de pescador? É mais ou menos isso. Ele é bem afável ali, bem confiável ali a princípio. Eu vou perguntar, a Iris já chegou? A Iris já tá aí? Senhora Iris... Ela não está aqui. Não disse certo. Da maneira como vocês pensam. Mas você hesitou muito pra responder. É porque eu estava tentando lembrar quem era ela. Perdoe minha memória de velho. Como que ela não está aqui da maneira que a gente pensa? Talvez minha dama responda melhor as suas perguntas. Você falou que ia esperar o Jeff aqui com a gente, sim, né? Sim, então. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Eu ligo pro Jeff. É uma mansão. Cara, é um prédio totalmente abandonado. Um prédio abandonado. Sim. Enquanto aguardamos, eu sou fascinada por arquitetura e pintura. Você poderia descrever essa construção, como ela é por dentro? Você verá logo. É, melhor que rude. Que eu lhe mostrar. Que rude. Eu não sou... Eu gostaria de ter uma bela conversa com você. Conversar. E você me trata dessa forma? Nós temos pressa. Pressa? Quem temos pressa? Você. Não, eu não. Você tem pressa? Chegasse mais cedo, querido. Não, eu cheguei cedo. Vocês chegaram tarde. Então, por que não nos convidaram antes? Por que, ao invés de ficarem se escondendo, vocês não nos passaram o endereço? Acredito que todas as vossas perguntas serão respondidas. E assim que ele fala isso, vocês veem que não chega o Jeff no local, mas chega o Chuck. Chega o Chuck. Ele para, ele não para muito perto, vocês conseguem ver ele numa certa distância e ele olha pra vocês assim. Ai, um gatinho, vem! Eu mando uma mensagem pro Peter. Eu falo assim, Peter, avisa o príncipe onde é que a gente tá nesse caralho. Gatinho! Eu vou ligar pro Jeff, só um minuto. Eu viro, eu vou indo até caminho pro gato, eu mando a mensagem pro príncipe, okay, avisando a gente, tá? Enquanto isso, eu também ligo pro Jeff e vou chegando perto do gato. Ele não atende. E o gato? Não O gato também não atende. Gato. Ainda tem o gato. Não, o gato tá parado. O gato também não atende. Ele não fala, né? Ele não fala. Você vai lá fazer o quê, o retardado? Vê se ele tá com alguma coisinha, sabe? Vê se ele tava com a câmera, outro tá com um recado. Um barrilzinho de São Bernardo cheio de C4. Vai que ele tá com um recado, alguma coisa assim. Não tem nada no gato. É um gato só tá lá. Revista o gato por dentro e por fora. Vê se tem C4. O Jeff, será que foi pego? Acho que nesse meio tempo. Rafazinho. E ele aponta pra dentro? É, ele fala só vai. Ah, então vamos. Eu fico com o gato. Traz ele. Não, não, coitado. Tem. Não. Eu não sou tonto. É, vai, eu não vou entrar entrar, não. Armadilha, seu filho da puta. Vamos lá, vai, vamos entrando. Vamos, então. Vamos. Peter. Julianos. Ok. Vamos, Julianos. Guia-nos, então, guia Julianos. Muito bem, senhores. Me permitam ser o guia de vocês, então. Por favor. Vem. Só por favor, continuemos nesse mundo. Assim eu pretendo também. Que bom. Assim que vocês vão entrando, vocês são envolvidos por uma atmosfera sedutora. Tá? E conforme vocês vão entrando ao local, a paisagem que vocês estão, ela vai mudando, tá? Então vocês começam a ser envolvidos por essa atmosfera sedutora, iluminada. Vocês conseguem perceber no chão, não tem iluminação fora a lua, não tem iluminação artificial, energia elétrica, né? Então são várias velas negras e lanternas com luzes âmbar, tá? No chão existem ali tapeçarias, são pisos diferentes, escuros, por esse corredor que você vai passando. Eles são vários diferentes, mas todos eles são escuros, tá? Fudeu. Vocês, assim que vocês entram, né, vocês vão se aproximando desse prédio, vocês realmente percebem que ali dentro, o local ele tá diferente, tá? Por incrível que pareça, vocês vão passando por alguns corredores que são, eles são, ao mesmo tempo que eles são sombrios, eles são aconchegantes, eles dão uma sensação de vocês quererem continuar e ficar ali no local como se vocês estivessem em casa, tá? Só que, Vitória, pra mim fodeu, você consegue perceber que existem formas desenhadas dentre essa escuridão, e dentre essa escuridão, de detalhes que capturam uma certa beleza, só que é uma beleza macabra. São detalhes de sexo sobre a luz da lua. Você consegue perceber que em certo detalhe existe um teatro desenhado como se fosse, sabe, vitrais de igreja? Só que não são vitrais de igreja, está desenhado na parede com tons escuros. Como se você tivesse que fazer assim para enxergar, para identificar. Sabe aquelas imagens que você tem que fazer assim, o preto tá mais claro e o preto mesmo que faz uma própria imagem? É como se fosse isso. Fudeu. Tá? É como se fosse um teatro sombrio que apresentasse performances dramáticas, enquanto as sombras da iluminação das velas, elas dançam ao ritmo de uma melodia hipnotizante, que cada vez que vocês vão passando até o local, vocês sentem mais e mais vontade de ficar. Eu preciso fazer uma ação e preciso reagir a isso. Ok, o quê? Quando começa a mudar a atmosfera, que a gente vai entrando, catei minha mochilinha e saí distribuindo campainha pra vocês. Primeiro você vai fazer um teste pra mim de determinação e autocontrole. Qual é a sua parada total de dados desses dois? São 5 dados, sendo 3 de fome. Então você tem 5 dados. Isso. Certo. Então você vai precisar ter... Joga esses 5 dados pra mim. Joga aí. Eu preciso tirar 5 10. 10. 2 sucessos. E vou gastar força de vontade. Ok. Bola 3. 2 sucessos. Dois sucessos. É, 2 sucessos. Ok, você não faz isso. Você pensa que seria uma boa ideia você colocar esses sensores no corredor que você está passando agora, uhum, tá? mas você tá tão absorto no ambiente, na dança que a iluminação faz com a parede, com o piso, porque parece que tudo ali é vivo, que você acaba sendo pego ali e não tem vontade de fazer outra coisa. Parei, tá? Vocês estão seguindo, eu fiquei pra trás. Tô curtindo a exposição, a obra de arte. É como se o local ali estivesse te expondo uma peça sobre um conteúdo do que você mais deseja ali agora, nesse momento. Tô numa galeria, numa exposição, vou ficar ali pra e vocês, é justamente o meu tipo de arte. Pra vocês não é tão cativante ali, mas ainda assim é uma coisa que se faça pensar, nossa, que local bonito, tá? Uhum. Vocês não sabem o quanto. Joguem, façam um teste aí, todo mundo, de determinação e autocontrole. Só vocês dois. Tá bom, eu já ia falar que eu falhei voluntariamente. Nesse local, nem preciso rolar teste. Nossa, tive 3. Não deu muito bom. Pera aí, você tem quantos dados? 7. 7? Você teve 3. 3. Beleza, você tem quantos dados? Eu tenho 6 dados. Quanto sucesso? Eu tive 4, 5, 6 dados. 6 sucessos. Beleza, então. Você continua ali absorto naquela situação, tá? Você vê como se as sombras ali elas te chamassem para dentro daquele recinto, como se toda a sensação que você sentia de sabor, de fome que você tem no momento estivesse se aflorando ali, mas não prejudicial a você. Tá? Uhum. Elas estão dançando como se elas fossem uma só. Só que você não consegue se abster dessa situação sem atentar outros detalhes. Tá? Então você tá envolto ali, tá absorto no que aquele local tá tentando contar para você. Tamires, você é a mesma coisa. Você percebe que é um local diferente. Ele não é um local parecido com aquele lugar que vocês estavam antes, porque é um local real, você consegue sentir isso. Tá? O local ele mexe com você, você tem vontade de continuar olhando a história que aquele local está contando, mas por um momento você passa, você olha para frente e você percebe que o Julianos, ele só continua andando, ele não está prestando muita atenção, e isso você também, não, só continua andando, mas um pouco menos envolta no que, não, obrigado, no que aquilo ali está querendo contar para vocês, tá? Vocês passaram ali... No que ele vai guiando vocês, todos vocês vão andando, tá? Vocês estão ali numa formação, um do lado do outro, um triângulo ali. Ele vai levando vocês, é como se vocês fossem sozinhos. Ele não tá guiando vocês. Vocês estão indo por vontade própria, vocês sabem onde vocês têm que ir, tá? E vocês passam ali por algumas... Eu não tô indo. Você tá indo também. Ah, também. Você tá indo também. Só que vocês vão passando ali por corredores... Que pra você, Nath, não faz muito sentido, porque olhando a estrutura de fora, não tinha esses corredores. Então não tem como vocês andar por esse tanto de corredores que vocês como se o local fosse maior por dentro. Isso, exatamente. É uma tá? tarde. Vocês não percebem isso porque vocês estão envoltos aí na atmosfera do local, tá? Uhum. Vocês andando, e vocês percebem que vocês chegam numa porta. Ô, Trump, você consegue, tipo, decorar um caminho que a gente não. veio? Não? Não. Vocês vão chegando por uma... Vocês percebem que vai no final chegando uma porta. Você quer decorar o caminho que você vê? Faz outro teste de determinação e autocontrole. Três sucessos. Você tem 7 dados, né? 6. 6? Ok, você... Você consegue decorar ali o local de onde você... Um caminho, talvez, ali você conseguiria fazer esse caminho de volta, tá? E vocês percebem que vai chegando essa porta, e onde vocês estão chegando para essa porta, ele tem uma iluminação diferente. Não é a iluminação da noite, não é a iluminação da lua, mas também não é a iluminação do sol. Mas é uma iluminação que tá claro ali o local, tá? Também não é iluminado por velas e nada. Conforme vocês vão se adentrando ali, vão chegando nessa porta, vocês percebem que o Julianos ele vira à esquerda para vocês poderem passar, né? E assim que vocês chegam numa espécie de jardim terrário, que é um local quadrado, cheio de plantas, cheio de flores, um local bem florido. Se vocês tivessem a opção de sentir cheiros, vocês sentiriam que ali é um local muito perfumado, né? Pela quantidade de flores que tem. Algumas flores, vocês têm outro conhecimento? Eu acho que o Juneta tem, né? Do quê? Conhecimento em flores, algo do tipo assim? Não tenho. É porque eu tive contato com aquela florista lá, com a moça. Vocês percebem que dessas várias flores no local, existem algumas estátuas também, tá? Essas estátuas, elas são de pedra, elas têm uma expressão melancólica, né? Elas vão decorando esse caminho. É um quadrado, tá? Dentro desse... Sai para outro corredor e existem, sabe aqueles pilarzinhos? Como se tivesse mais um quadrado? Não sei se vocês conseguem entender. É tipo aqueles... Como que é o nome disso? Como que é o quê? É você, ó, vocês saíram, tem um corredor. Só que no corredor existe um negocinho que é uma bancadinha. Aparador? Não é aparador, cara. Uma bancadinha? Não é bancada, é tipo como se fosse um pilar. Um pilarzinho. Vários pilarzinhos fazendo, fechando esse quadrado. Uma cerquinha. Entendi. Isso, só que é uma cerca de concreto. Sim. E no centro desse local, vocês percebem que tem uma espécie de altar. Não, mas esse aí foi o que foi derrubado. Só que esse altar, ele tá um pouco diferente. É o que foi diferente. Derrubado lá, onde a gente tava. Ele é um altar onde tem uma estátua de obsidiana grande, vamos dizer, do tamanho do prédio ali, tá? Ela... Vocês conseguem perceber que ela irradia uma aura muito apaixonante, muito... Muito, muito sensual, muito sexy, ela reverbera, ela vibra nessa ressonância de algo dramático, só que sensual ao mesmo tempo, uma chama, um desejo muito grande, tá? Sentado no pé, numa espécie de trono, só que não é um trono em si, é uma cama, vocês percebem que tem alguém, ela está meio que deitada. Vocês percebem que essa pessoa ela está se alimentando de outro ser, né? de outra pessoa. Aos pés dela, no pé, nessa cama, existe alguém que está só apenas encostado. E vocês conseguem perceber mais algumas pessoas em volta ali. Como se essas pessoas elas estivessem conversando, elas estivessem dando risadas. Algumas estão se beijando, outras estão ali. Até mesmo você consegue perceber... É uma orgia. É como se fosse isso. Mulher existe uma tensão sexual no local, né? E essa pessoa que tá ali, vocês percebem que ela tá se alimentando dessas outras pessoas, essa outra pessoa no caso, ela veste um robe branco. Você percebe, o robe ele é de seda, só que ele é como se fosse uma segunda pele dessa pessoa. Então ele é semi-transparente, então vocês conseguem ver as intimidades, vocês conseguem ver o peito, vocês conseguem ver a bulba dela. Então vocês têm essa sensação, e ela tá se alimentando, deitada, com o pescoço, e assim que vocês chegam, ela olha pra vocês... E ela coloca o corpo de lado. Vocês percebem que ainda está vivo, mas ela coloca. Ela olha com um sorriso para vocês, o sangue ainda escorrendo, né? E vocês se sentem muito atraídos. A galera tá salivando com o sanguinho ali. Eu tô sorrindo, então... eu tô pensando em tirar a roupa e me juntar a eles. Sinceramente, é o meu tipo de festa. Você é de belo. Vocês façam um teste novamente aí antes da gente começar, de autocontrole e determinação. Eu acho que eu vou falhar nesse teste, dependendo da rolagem. Primeiro você faz o teste. Eu tive 1, 2, 6. Você tem 7, né? Eu tive 6 agora no total, só que foi um dos 10, foi no dado de fome. 5 dados. 2 sucessos. Beleza, Tami. Eu tive 2, mas eu vou rerolar, Campos. Eu vou jogar um por de vontade aqui. Vitória, você não consegue perceber nada ali, você tá totalmente envolto pela sensação do ambiente e pela vontade que o ambiente de se juntar ao local que você tá fazendo, né, você tá tendo ali para aquele momento. Tá? Posso me juntar? 3 sucessos. Você quer se juntar ao local? Sem problema nenhum, vocês percebem que a Vitória, né, o Victor, ele vai ali até próximo e ao mesmo tempo que vocês percebem que ele sai... Você percebe que ele já não está mais com as roupas que ele estava antes. Tá? Ele também ele está com um robe de seda branco, quase semi-transparente. igual o restante das outras pessoas ali também estão, tá? E ele vai se juntar, a princípio, ali a um homem e uma mulher que estavam mais próximos. Os homens, as pessoas ali, elas recebem eles com um sorriso de felicidade e se juntam ali, eles começam a ser tomados ali pelo amor, tá? E pela compensação que aquele local ali tá, traria pra ele. Você teve quantos sucessos? Três. Três? Seis dados. Ao total. Você? Seis sucessos, sete dados. Vocês percebem que aquelas pessoas que estão ali, elas ainda assim são alguns dos vândalos da cidade, porque vocês percebem tatuagens de banda, de gangue, eles têm um cabelo um pouco diferente, são piercings. Eles são literalmente alguns dos punks da cidade que estavam ali no local, tá? Eles estão absortos, vocês percebem que eles nem ligam muito pra vocês ali, tá? O grupinho ali que recebeu a vitória só recebe eles realmente porque ele se junta, então ele passa a ser parte, e a partir do momento que ele vai junto com o pessoal, vocês percebem que ele passa a ser parte do ambiente ali em si, tá? Oh, delícia! Você percebe que todos ali eles estão bebendo? Tô satisfazendo meu desejo na ficha, eu ganho alguma coisa? Seu desejo é? XXX. Ok, seu desejo... Putaria! É, você recupera a força de vontade. Olha que legal! Quanto que recupera com isso? É, o meu desejo era se conectar com os 13. Ele não é desses 13 que eu me conectei, ou é? É. Era? Pode recuperar, então. E vocês, que eles estão ali é realmente fazendo sexo, é bebendo, tem alguém conversando, né? Realmente eles estão ali alheios à presença de vocês, tá? Você vê, então, assim que ela levanta e ela olha pra vocês com um sorriso, ela faz assim com a mão pra vocês. Ali vocês percebem que realmente aquela é a de Bella, só que ela tá muito diferente do que vocês costumavam ver ela, tá? Ela tá nua, o cabelo dela não é mais aquele cabelo curto, é um cabelo muito comprido, é como se ela tivesse mil vezes ou sei lá quantas vezes mais bonita do que vocês já tivessem visto ela anteriormente. O corpo dela, até pra você, Nath, é totalmente sensual. É uma mistura que vocês sentem de se alimentar dela, mas também de satisfazê-la, de ser alimento dela ali no momento, é o que vocês têm. Só tá? Vem que tá bom. Só sexual. Assim que ela chama vocês, o Julianos, ele incentiva vocês a se aproximarem. Você vem também, Julianos? Eu esperarei aqui. Ficarei junto com você, farei companhia. Eu gosto da sua companhia. Eu nunca. Vocês, por favor, ela está chamando vocês. Vocês vão ali até o local, tá? E ela, assim que ela visualiza vocês, ela dá um sorriso. E fala, e começa a falar numa voz muito sensual, que é como se ela fizesse... ASMR. Isso aí, é como se ela tivesse entrando, ela falasse, mas ao mesmo tempo reverbera dentro de vocês a fome, né? A besta que estava ali arranhando o seu estômago, ela tá parada por um momento, como se tudo ali tivesse parado para ouvir o que ela vai falar nesse momento, tá? Ela senta, ela deixa de estar na posição de deitado, tá? Vocês percebem que a pessoa tá caída ali, ainda tá. Ela limpa o sangue. E passa na veste, vocês percebem que assim que ela limpa o sangue da boca, passa na veste, a veste não suja, tá? E ela fala: ah, meus queridos visitantes, como é agridoce o momento em que nossos destinos se entrelaçam nesta dança sombria mais uma vez. Pois é. Esperava a chegada do meu senhor, mas parece que o destino antecipou nossos papéis. Nossa, então vocês, o cara percebem tá pra cá. Que os olhos dela antes tava refletindo ali uma inocência, realmente como se inusitada até pro local, como se ela não é aquela pessoa que vocês tivessem conhecido antes, tá? Porém agora eles misturaram com uma espécie de dor e como se ela tivesse conseguido algo que ela manejasse ali há muito tempo, tá? Antes que questionem o meu papel nessa narrativa, permitam-me esclarecer. Graças a vocês, ela aponta para vocês e para o Jeff ali, para a Vitória, né? Eu fui encarregada de informar sobre a morte de um aliado. Um elo importante que mantinha o equilíbrio nesse intricado tabuleiro de intrigas no crime. Que a gente matou. Meu senhor e eu concordamos em caçá-los. Mas vejam só. O destino... Então tem expressão atrás da gente. O destino, ele é traiçoeiro. E traiçoeiro, como ele é, trouxe-os a mim. Primeiro. O malucão que foi degolado, então era aliado dela. Era. Vocês percebem que esse o tom foi um dos dela, motivos que a gente queria matar ele. Embora pareça lamentoso, ele tá um pouco determinado, né? Eu não busco redenção nem perdão. Eu estou ciente das escolhas que meus passos trilharam. Mas somos jogadores nesse jogo de sombras. Minha intenção agora é compreender quem são vocês para desafiar a dança do destino e resistir às tramas escritas na... Se vocês desejam saber mais, permitam-lhe guiar-lhes pelas sombras desta noite e desvendar os segredos que tecem nessa trama. Mas lembrem-se, as linhas entre aliado e inimigo, elas são tênues. E o preço da verdade pode ser mais alto do que imagino. Pergunta. Existe alguma forma de eu recuperar o meu autocontrole, a minha consciência, ou eu tô totalmente perdido? Existe. Pode jogar. Determinação e autocontrole. Certo. Segunda pergunta. Como funciona a ambição? Ambição você recuperaria mais, no caso, por exemplo. É que a gente não... Eu não cheguei a usar ainda, mas... Caso você tome dano de força de vontade agravado, você recupera o agravado em si. Ah, seria pra isso. Porque na minha ambição tá escrito aqui: fuder esse bando de filha da puta. Essa galera que capturou a gente fudeu nossa vida. No caso, ela. Eu vou tentar então recuperar meu autocontrole enquanto ela tá fazendo essa palestrinha. Você vê que ela espera e faz menção de esperar o que vocês... Determinação e autocontrole, né? Eu quero saber onde tá a Iris. Dois sucessos de novo. Opa, mas falta um dado. É, você jogou quatro, falta um. Falta justo um de fome. Três sucessos de cinco dados. Cinco. Você, por um momento ali, você recupera, você escuta a voz dela. Pode falar? Vou gastar força de vontade. Não precisa. Não? Não. Por um momento você recupera ali, você meio que para o que vocês estão fazendo, os dois ali, eles continuam e você se junta ali aos dois que estão ali no local. Não? Você vai fazer? Continuar o que eu tô fazendo, só que vou fingir que eu tô do lado dela. Ok. E vou me aproximando dela furtivamente, dissimuladamente. É isso que eu quero fazer. Joga aí um destreza e furtividade, então. Furtividade. Só três dados de fome. Caralho, você tava com candango lá, já se alimenta desses candangos. Eu não sei se eu me alimentei, eu tava fora de mim. Não se alimentou não, você tava fazendo... Me alimentei de sêmen. De óleo de pecheca. Esse aqui ficou que entre 2 e 8. Nenhum sucesso. Um sucesso. Na verdade, 6 é sucesso. É, 6 é sucesso. Vou gastar força de vontade. Beleza. Tá, são 3 dados que eu jogo, então vou rerolar 2 só, né? Beleza. Mais um sucesso, 2. Sei. Ok. Ela ainda tá... virada aí pra vocês, esperando como se vocês esperassem alguma resposta. É. Sem briga aí. Não, elas estão se brincando. Ah, sua amiga, ela não se encontra aqui nesse momento. Digamos que ela está com o meu senhor. Mas ela esteve aqui, sim. Que é isso que vocês devem saber. Viva? Até onde eu saiba, sim. Meu Deus. Você está oferecendo contar a sua história, é isso? Em troca de algo que a gente não sabe o que é. Eu estou propondo mostrar a vocês a verdade. Mas a verdade é relativa, né? Sim. A verdade geralmente é contada pelo lado ganhador. Vencedor, exato. Então... Vocês percebem que ela faz um gesto e dá-se um tempo. O Julianos, ele volta, ele vem com 3 taças de sangue em uma bandeja, tá? E dentro dessa bandeja vocês conseguem perceber que existem 3, além de estar cheia de sangue, é claro, existe algo se mexendo ali dentro dela. Que isso? É verdade. Você não vai transformar a gente em Mindslayer, não? Não. Devorador de mentes. Cerveja romulana. O que que tem exatamente dentro das taças? Tô a melhorar. Não, tô perguntando em off, o que, que eu vejo? Eu vê sangue e alguma coisa que não dá pra saber o que, que é. Não, não deu tempo. Tendo aquela mexidinha assim. Você não tá vendo, você não pegou ela ainda. Ele não vai. Podia dar um turno pra vocês. Eles só tão vendo visualmente. Tá, eu pego ela. Eu pego uma delas. Cara. Joga aí determinação e autocontrole. Tem alguma estaca próxima ali? Não, né? Alguma coisa que sirva como estaca? Não. Ninguém deixa uma estaca de bandeja. Não tem um consolo que dê pra usar como estaca? Consolo de madeira? É. Caralho. Eu tive um consolo de madeira. Sucessos antes. Você tem quanto dá? 7? 7. Ok, sorte, cara. É. Você pega a taça. Um não cancela mais, né? Não. Não. Você pega a taça e você mexe. E você consegue ver que tem uma espécie de verme lá dentro. Um verme negro. Um verme negro. E esse verme é negro? Ele tá vivo mesmo, verme. Parece que sim. Um toque de espírito. Primeiro você vai ter um teste de autocontrole e determinação. De novo. Caralho, velho. Tô fudido. Se falhar, vai chupar o verme. Vou dar de 5, hein? Dado 5. Esse aqui caiu. 5 dados. 5 sucessos. 5 sucessos. Pra passar. Não, e isso aqui é o quê? Ah, então, como que eles estão quinando aqui, velho? Que nome? Ok. 7, 8. Tem 5 sucessos. Largo okay. Pra um caralho. Passa um check aí então. 8. Só que não funciona ali. Não funciona não, ali. Não. Cara, eu não sei se eu jogo fora ou se eu tomo isso, velho. Você quer tomar? Não, né? Então não toma. Ela falou, o que que ela falou quando ela ofereceu isso pra gente? Que essa é a verdade. E ela ia mostrar algo pra vocês, é o preço da verdade. É a pílula vermelha. Eu consigo tirar o verme e tomar o sangue? Isso é... não ganha! Você toma um tapa na cara. Só um tapa! Eu seguro ele aqui assim e tomo, tá ligado? Toma e segura o verme. Não, é que eu quero curar a fome. Aí depois, se realmente, dependendo do que ela falar, eu curo o verme. Toma e segura o verme na boca, depois você gosta na cara dela. Eu olho pra vocês, calma, segurando a taça. Calma. O Trumps, é muito tentador pra mim querer saber essa verdade. O que, que você acha? Ah, como um tremer, eu acho que eu fico levemente tentado, entendeu? É o que ela disse. É, as linhas entre aliado e inimigo, elas são tênues. Sim. Então talvez, né... É aquilo que foi falado pra vocês antes. Vocês terão... 10 dias e vocês irão vir ao encontro daquele ser que perdeu vocês. Vocês estão no oitavo dia. Olha aí. Enquanto eu tô fornicando, eu consigo me alimentar? Não. Eu acho que ali não dá pra se alimentar. Enquanto eu tô fornicando, eu consigo encarar alguém que... Cara, na verdade... Está comigo ali no olhar, tá olho no olho. Ali, você sente um desejo realmente muito forte de se voltar de Bela e observar ali. Ceder, né? E ceder, sim. Não quero ceder, quero ficar fornicando. Faz um teste de autocontrole e determinação. E aí? Você quer saber a verdade? Então, é que eu sou curioso pra caralho. Eu talvez correria o risco, mas... Então, eu queria correr o risco, mas eu não queria que todo mundo corresse o risco. Dois sucessos em cinco. Beleza, você, por um momento ali, você para de fazer o que você está fazendo e se volta ali até eles ali. E a sua atenção é voltada para o ser que está dentro da estátua ali. E é uma das mais belas paisagens e visões que você já viu. Aquela seda em volta do corpo dela ali, você resiste para não fazer nada. Nenhuma reação, nenhuma ação, mas a sua vontade ali é despir ela e... Tanto quanto servir de alimento, como se alimentar, de fazer sexo, de ser sexado, de, enfim, a sua vontade ali é algo indescritível que você sente. Mas eu tô resistindo por enquanto? Você não faz isso. É como se fosse uma resistência automática de vocês não fazerem nada, mas a sua atenção é totalmente voltada pra ela agora. Tá. O tempo todo eu tô tentando buscar força de vontade dentro de mim pra quebrar esse efeito hipnótico dela. Beleza. Antes da gente... escolhi ou não? Pelo jeito a gente tá... parece que escolhendo um lado. Não necessariamente. É que assim, ó, eu vou fazer um negocinho só aqui rapidinho. O Jé, ele deixou algumas ações feitas. Ok. Que eu farei só se houver gatilhos. Uhum. Tá? Então assim, tecnicamente ainda tem algumas coisas que podem ser feitas, mas eu preciso do gatilho de vocês. Sim. Tá? Para que é que... justamente por isso que o gato foi lá. Sim, sim. Tá? Beleza. O que vocês vieram fazer na cidade? Determinação e autocontrole, tá. Nossa, toda pergunta que a gente fizer, então é. Nossa, eu tenho um sucesso. Vai tomando cu. Você faz a menção de perguntar, porém você desiste. Porque prestar atenção na cena, nela em cima, é mais importante do que qualquer dúvida que você tem. Você mudou muito. Você jogou? Não. Falou, tem que jogar. Falou, tem que jogar. Um, dois, três, quatro, cinco. A terceira cinco. Pergunta deles eu vou agir. Eu pergunto pra ela, você mudou muito, você disse que alcançou algumas coisas depois do que houve. O que você alcançou? Nós somos responsáveis por isso? O que é isso? Espero que vocês, pra gente poder conversar. Pra vocês entenderem o que... Deixa eu ver. É, eu tô de moto. É. A gente já tá acabando, já. Por favor. Qual que é a garantia de tudo isso? Você tá só oferecendo dó pra gente. Até garantia. Agora você tava caçando aí. Eu não tenho nenhuma garantia. Assim como eu recebi vocês aqui de braços abertos... É num ambiente desse, até eu, né? O Julianos ali, o tempo que eu falei e conversei com ele, o quanto eu poderia confiar nele assim, que ele teria essa proximidade com a gente a ponto de receber nós ali, sabendo que talvez não seria perigoso, entre aspas. A gente chegou a criar esse vínculo? Não. Não foi perto disso, não. Não dá nem pra saber o que ele queria com ele mesmo. Não. Vocês passaram ali o tempo mais desabelando vocês ali mesmo. Tá. Eu vou tomar, Nath. Você vai tomar? Não é o primeiro risco que eu corro essa noite. Eu sei. Eu tomo. Vai tomar? A determinação é do controle dos dois aí. Foi bem, o louco. Tenho três. Quanto tem dado? Seis. Um, dois, três, quatro, cinco sucessos. Beleza. Assim cinco que ele, cinco, vocês mais. Percebem que ele toma, não. Vocês podem decidir por tomar ou não. O que vai ser? E se a gente não passasse, a gente não ia ter opção. Não ia ter opção. Ai, caralho. Jeff, Vitória, vai tomar ou não vai tomar? Você percebe que ele já tomou. Você percebe que ele já deu uma golada e colocou o copo, nada aconteceu. Eu quero pegar a taça, olhar pra dentro da taça. Determinação e autocontrole. Parar diante dela. Calma aí, mestre. E olhar olhos nos olhos pra ela. Okay. Um teste só? Um teste só, determinação e autocontrole. Dá pra tentar ver qual que é a reação dela quando ele toma? Agora vocês me traíram em dados. Traiu. Dois sucessos. Vou gastar força de vontade. Beleza. Casta, casta. Nice. Três, quatro sucessos. Ok, o que você faz? Eu quero pegar a taça, olhar pra dentro pra ver o verme que eu não tinha visto até agora, certo, né? Você vê que tem um verme ali. Certo. É tipo aqueles whisky que tem aquele bichinho que você é só tomar, não vai fazer diferença. Certo. Mesmo. E aí vou olhar olhos nos olhos. Olhos da serpente. Vou ativar olhos da serpente nela. Funciona? O que é olhos da serpente? É presença. Paraliso ela. Vai paralisar. Um turno. Porque ela não é mortal. Certo. Você percebe que não funciona com ela. Não ali. Funciona? Ali não funciona. Não funciona ali. Vou tentar paralisar ela de outra forma. Eu vou beijar ela na boca. Okay. Vou encarar ela assim, vou ficar meio como se dominado, como se eu não resistisse, vou agarrar ela e beijar ela. Ok. Você beija, você vê que ela te beija de volta. Tô tirando verme. Tô tirando verme! Você não consegue. Tô não. Mas você beija ela, você recebe um beijo de volta e as... E é uma sensação ali que você nunca sentiu antes. Tá? É como se você estivesse vivo ali de novo por um momento. Okay. E você para e continua. Terminei o beijo. Eu olho pra Nath como quem diz: porra, eu contava com você, hein? E viro. Ok. Eu não deu pra ver, você não percebeu, eu não tive abertura pra fazer uma ação. E você vai fazer o quê? Eu queria primeiro ver a ação, qual que é a reação dela. A hora que você Peter bebe. É meio que mais ou menos ao mesmo tempo, né? Como você ficou por último, você percebe que ele bebe, ele olha, vai beijar ela, ela não tem tempo de ter uma reação, mas assim que ela... Se você tivesse mordido o pescoço dela... Então! De virar, você percebe que ele esboça ali um sorriso. Dá pra você ter diabilizado ela. Então, eu esperava que ela fosse fazer isso. Eu pretendia atacar a pessoa, mas... Não rolou, então. Eu não acho rolou. Que não tenho essa opção, né? Você tem essa opção? Você quer atacá-la? Enquanto eu tô beijando? Eu não sei se a gente tem. Não, você beijar já foi. Já vocês foi, então. Dois já então acabou. Entendeu? Essa é a questão. Virei, mas eu não engoli o verme. Não, você engoliu. Então fodeu. Você não tem essa opção. Não tem opção, então beleza. O verme é enfeite, só. O verme é enfeite. Então já era. Tami, tá em você. Ainda tem uma última carta na manga. Se você fizer alguma coisa no banho fora de beber, você vai precisar jogar. Sim, eu sei. Se você não passar, você vai beber. Eu vou beber. Entendeu? Entendi. Você pode fazer o que você quiser. Caia, mas caia com estilo. É o que eu pretendo fazer. Ajeite seu fraque, levante com calma, com estilo e dê seus cinco passos. Eu vou me fuder. Bem, eu vou rolar um teste, então, pra ver se eu vou conseguir fazer. Pelo menos beber um beijo dessa vaca. A minha intenção, Trumps, é morder. Beleza. Minha intenção é tomar umas goladinhas. Se possível, um Diabler. Ah, isso sim. Mas eu acho que não vai rolar. Beleza. Esse aqui não dado, que maravilha. Por dado, eu consigo. Nossa, eu consigo muito. 1, 2, 3, 4, 5 sucessos. E 6 dados. O que você vai fazer com a taça que tá... Você pegou a taça ou não? Você não pegou? Não peguei a taça. Beleza. O que você vai fazer? Eu vou tentar morder ela. Beleza, então a gente encerra aqui então. Morreu! Ai não! Morreu! Tata morreu, Marie! Tata morreu no jogo, Marie! Tata morreu! Ela morreu! Ela morreu! Ela morreu, Marie! Ela morreu! Morreu, morreu, morreu! Ela olhou pra de Bela e falou no seu tempão e morreu! Caralho, que foda. Você vai ter que começar a criar um outro personagem. Que tenso. Não é só ela não. Não é só ela não. Dá as fichas NPC, que vocês já vão virar NPC. Mas já vai virar NPC. Ah. Aê! Dá as duas NPC e a do morto. E a do morto. Você quer ficar com você, Ana? Eu já tinha virado NPC antes, por favor. Não, deixa aqui. Qual a diferença? Eu deixo aqui nas minhas coisas. Desempenho na sessão. Forniquei, beijei de bela, comi um verme. Tá ótimo. Só sucesso. O verme não tava nos... Mano, é que foi muito rápido. A gente não teve nem de se preparar. É que vocês quiseram ir por um caminho... Eu falei pra mim atrás da Iris. É porque assim, de uma certa maneira, a Iris ela tá lá. Uhum. Eu não preciso justificar pra vocês. Só que ela não tá mais porque ela já tomou o verme, então a gente também tá, mas não tá. É. Pode ser. Eu não preciso me justificar. Não precisa. Não. Mas se você quiser. Faz, é que faz sentido. Pode não parecer. Pode parecer que eu só joguei vocês lá pra ir logo, mas não é. Faz sentido. Como você disse, você não precisa justificar. Exato, não precisa, o mestre não precisa. Acatamos e aguardamos com ansiedade pelos próximos capítulos. Se é que eles existiram. É, se não é fácil, não vai ser. Acho que tem gente que tomou essa decisão. Tem o Jeff ainda, tem o Jeff. É, tem o Jeff. Ah, beleza, que consolo. Nossa, depois que dois já tomou a o negócio. A nossa salvação é o Jeff. Beleza, tamo no óleo. Vocês nem precisam vir, o Juneta e o Jeff nem precisam vir na próxima sessão. Não, eu vou vir pra jogar dado contra o Jeff. Contra o Jeff. Lógico. Você tá de brincolho com isso aqui, maluco. Eu coloquei que era o endereço, né? Nossa. É o endereço da boate. Isso aqui é o endereço do Fred Krueger. É onde acontece tudo, toda a desgraça. É o endereço do boate, tecnicamente é o endereço do Sério. Coisa, mas eu não sabia, né?